Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Ouvinte do Magicante, está começando a saudade quinzenal de cartomancia hoje, porque hoje vamos falar sobre cartas, tarô e métodos diferentes. Porque é o seguinte, antes de qualquer coisa, eu sou André Fernandes e eu percebi, porque afinal de contas sou eu que percebo as coisas aqui nessa mesa, eu sou as percepções apuradas, tudo aqui é magão, tudo é sensitivo, mas eu que percebo as coisas. Porque a gente estava muito cabalista, muito herméticozinho no tarô muito e outras cartomancias. Herméticozinho! Herméticozão, pô. Exato. Então trouxemos pessoas de fora para dar outras visões quanto ao tarô, a outros tipos de cartas e, afinal de contas, o que a gente tem mais nesse mundão de Deus e dar um pouquinho das nossas experiências. E pra me ajudar, temos aqui a Madame Zora do Magicando, que é Marcos Keller. Oi. Como que é? A Madame Zora naquela que tinha um sotaque puxado, não vou conseguir imitar. Não faço a mínima ideia. Ah, então tá bom. Então é isso aí. Vamos falar de tarô. É isso aí. E temos aqui também nosso queridíssimo, tá mexendo no cachimbo de crack dele, Vinícius Ferreira. Tem que fumar crack pra suportar a ideia de tarô. Nossa. Esse cara tá bravo, hein? Explica pros ouvintes. Parece um cachimbo de crack, mas é só um casulo. É outro tipo de cachimbo. E temos aqui ela também, nossa queridíssima blogueirinha Juliana Pozilacqua. Oi, ouvinte, tudo bem com você? Você sabia que eu fui formada oraculista, não foi por runa, foi por carta? Pois olha, é, você vai saber hoje. E temos aqui dois convidados pra falar. Fala dos seus métodos, né? Eba! Afinal de contas, como é a leitura de outras pessoas? Primeiramente, nosso queridíssimo geek, Jique Tata. Raul, seus geeks, tudo beleza? Bilu Teté, é um prazer estar com vocês aqui no Magicando pra falar de tarota. Tato, eu vou fazer essa pergunta depois, então tá, guarda. Eu já guarda, sei o que você vai perguntar, eu já sei como eu vou responder. Agora o ouvinte tem que tentar adivinhar até chegar ao momento certo. Olha aí. E temos aqui outro convidado, nosso queridíssimo, já há muito tempo aqui pra gente chamar ele. Porra, faz tempo mesmo, hein? Faz tempo, né? Nosso queridíssimo quadrinista, roteirista, editor, Rafael Fernandes. E aí, beleza, galera? Vim falar de super trunfo, é isso aí? É isso, isso aí mesmo. Truco meio pau. Qual que é o super trunfo da magia? É o truco valendo toba. Vou dizer, Rafael, que você é o super trunfo de algumas ouvintes, porque eu sei que tem ouvintes que têm crushes fortes no senhor. Nossa. Que já vieram perguntar, é solteiro? Está disponível? É o galã. E não galã estou solteiro e não estou disponível para a tristeza de mim mesmo. Estou bem tranquilo mesmo. Obrigado. Fica aí a energia positiva das masturbações. Exatamente. Façam siriricanhas. Não sou sigilo, mas pense em mim. Nessa hora. Não é? A moda do magista não é namorar pelado, é curirica. Curirica. Curirica. É. E hoje a gente vai falar sobre cartomancia de maneira geral e outras visões. E a gente vai desbravar. Calma aí, eu vou tirar uma carta aqui pra saber como é que vai ser o episódio de hoje. Vocês estão vendo a carta que eu tô tirando? Tô vendo. É um 3 de paus. Olha aí, ó. É uma carta pra sua avó falando que você ainda ama. Uma carta de Yu-Gi-Oh! Todo mundo sabe que é a carta de Magic. Exódia obliterar. E o Exódia está falando que o papo vai ser maravilhoso logo depois dos recadinhos e a gente já volta. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do Magicando. E aí, galera, tudo bem? Pode pausar aí esse vídeo de treta ocultista no YouTube, que eu não quero nem saber. Inclusive, fiquei sabendo que um deles é super fã da Penumbra, então vamos dar um beijo pra eles, né? Antes de qualquer coisa, vamos falar aqui dessa editora maravilhosa, que pra quem não sabe, a Penumbra Livros é a sua editora de ocultismo / esoterismo do coração. Diferente de várias outras, não tô falando que são todas, inclusive gosto de várias, mas geralmente tem um pouco daquela pecha de a editora de esoterismo vai ter anjo quântico e travesseiro de cristal. Não, aqui na Penumbra você vai ter muitas coisas legais, um trabalho sério de tradução exemplar, não vai ter aqueles erros bizarros de tradução que você encontra em uma ou outra editora. Aqui o trabalho é sério. E só pra lembrar vocês, tá? O Magicando é o Magicando, a Penumbra é a Penumbra, tá, gente? Eu não trabalho na Penumbra, eu não sou funcionário da Penumbra. Nós temos apenas uma parceria, né? Eles ajudam, sabe? Quando você tem a ajuda a financiar, então, eles ajudam a financiar essa porra aqui chamada Magicando também, mas a gente não trabalha, a gente não consegue responder dúvidas. Então, pra deixar bem claro, se você tiver alguma dúvida sobre Magicando, Magicando, entre em contato com a gente. Se tiver alguma dúvida sobre a livraria ou a editora, você entra em contato com a Penumbra, tá bom, gente? Capite? Então bora lá. A Penumbra tem um recadinho bem sério, bem bacana pra você. Primeiro, se você não sabe, tá dando mole, você não escutou o recadinho passado, pulou porque tava vendo vídeo de treta ocultista, você perdeu que a Penumbra tá com loja nova. Isso mesmo, lojapenumbra.com.br. Você acessa o novo sistema integrado, que, cara, eu já vou falar das dicas muito legais dessa loja nova. Ó, mas antes disso, só pra deixar bem claro, se você tem cadastro na loja antiga, esse cadastro não vale mais pra essa nova loja. Então, o que você vai fazer? Você deve fazer um novo cadastro. E isso é bem interessante porque deixa mais seguro pra você. Então, seria até meio... Então, para cuidarmos bem dos seus dados, é preciso fazer um esforcinho a mais pra se cadastrar novamente. Mas, ó, você sabe, é super curtinho colocar endereço, colocar forma de pagamento, tudo bacana, tá? Ó, dica agora, dica de ouro aqui pra você. O que nessa loja vai ter que a outra não tem? Olha só, primeiro, de cara, pré-venda da reimpressão da Cabala Clefote e Magia Goética. Toma aí, reimpressão nova de um livro super esgotadaço. Segundo, preços melhores do frete. Isso mesmo, essa nova loja vai garantir um preço muito mais. E falando em frete, agora nova opção, registro módico para literatura. Isso mesmo. Você pode... Ah, Andrei, não quero nem PAC nem SEDEX porque tá muito caro. Moro no Cafundal do Acre. Não tem problema, registro módico, preço o mesmo para qualquer lugar do Brasil, inclusive aí. Demora um pouquinho mais, porque entra em outra prioridade dentro dos Correios, mas você vai garantir aí que ele chegue na sua casa de maneira barata e cômoda. Essa nova loja também tem a possibilidade de parcelar em até 12 vezes sem juros. Então, muito melhor do que 3 vezes sem juros da antiga, hein? Vários cupons de desconto até dia 13 de outubro, esse domingão. Então, corre, corre, aproveite aí. Você pode escolher entre dois cupons de desconto. Não dá pra usar os dois. Então, vamos lá. Você pode ter 20% de desconto no produto ou você pode escolher entre frete grátis. Então, eu vou dar a dica pra você. Coloca ali o cupom que mais te dá descontinho que, poxa, Papai Penumbra agora tá, ó, tá sendo muito papai com vocês. Além disso, como já citado, o ambiente desse novo site é mais seguro, protege seus dados como ninguém. E os envios também acabam sendo mais rápidos pelo sistema que é utilizado. Galera, é só vantagem. Então esse recado funciona mais para deixar vocês avisados que isso está acontecendo, toda essa migração, então para você ficar esperto. Novo endereço, lembrando, lojapenumbra.com.br. Bora lá. E um recadinho final. O pessoal da Oaken Lab, uma empresa especializada em pesquisas, quer descobrir a carinha do ocultista médio brasileiro, que, enfim, é grande. A gente brinca, né? Quem é o ocultista médio? E aqui agora a gente vai descobrir. A gente quer todos os ocultistas, na verdade. Porque a ideia é que, por exemplo, sei lá, ocultista, você consegue imaginar uma pessoa. Muito provavelmente ela tem um pôster do Baphomet. Muito provavelmente pratica autofelação com símbolozinhos que eles cheiram na internet, né? O que pode talvez ser considerado pior que hentai por algumas pessoas, não por mim, porque eu não sou preconceituoso. Mas, enfim, você, brincadeiras à parte, você pensa numa pessoa. Mas a ideia do Oaken Lab é traçar um perfil, isso mesmo. A gente vai descobrir quem é o cara, o que cada ocultista tá fazendo, quais são as faces e as personas, Sério, de verdade. Porque às vezes, por exemplo, você pode gostar do Cabala Clifote, só que esse cara provavelmente pode não querer consumir esse livro, mas consumir o Bruxaria Apocalíptica, por exemplo. E a gente tem que entender mais ou menos quem são essas pessoas. Então fica a dica. Não é nem um dado que eu, Magicano, ou Vinícius e Lívia Penumbra vão usar, necessariamente. A gente vai usar também. Mas esses vão ser dados super bacanas que vai ajudar a comunidade inteira a entender melhor o que a gente tem nas mãos. E isso vai facilitar com que produtores de conteúdo, sejam em editoras vendendo livros, sejam em sites, em podcasts que distribuam gratuitamente, a entender melhor quem é você. Porque tem o nicho, tem o nicho do nicho, tem o nicho do nicho do nicho. Então a gente precisa entender quais são essas faces aí da comunidade, tá bom? Então é muito simples, você vai responder uma pesquisa super rápida que eu vou deixar aí no post. Sério, compartilhe com seus amigos, que vocês sabem que gostam de ocultismo e toda essa papagaiada toda que a gente ama amar, é isso. Então, os recadinhos foram esse. Pode voltar pra sua tretinha do YouTube, mas obviamente só depois que juntar o Magicando. Esse episódio em si está magistral, eu acho que vocês vão gostar bastante. Então vamos lá. Tive a ideia de gravar esse episódio porque muitas vezes a gente gosta de mostrar outras visões aqui e tal. E aí que a gente demitiu o Groa, né? Porque ele tava falando que tudo é uma merda, a gente demitiu ele, mentira, ele vai estar aqui em breve. Mas aqui que cabalista não se cria. Cabalista não se cria e tal. Mas é muito interessante porque o mundo ele é muito grande, né? E tarô e outras formas oraculares, eles respeitam muitas vezes ordens de grandeza diferentes, métodos diferentes. E eu queria trazer um pouco mais desse método. Como o Groa, ele tem um pouco desse viés hermético, né? Eu fiquei muito curioso pra saber o que as outras pessoas fazem. Aproveitando que a gente vai dar um curso de tarô, que a gente vai falar bastante sobre o Jornada do Herói, aqui a gente vai dar até uma outra visão, que é pra você se interessar mais pro tarô. Começar talvez com o mais básico, e pra mim eu acho que você aprender através de jornada seja o mais fácil e rápido, né? E aqui você vai descobrir outras pessoas que tiveram experiências diferentes e que dá pra também ser aproveitado. E primeiro eu quero falar que, oi gente, meu nome é Marcos Keller, eu estou há um ano e meio sem hermetismo, isso é muito legal, eu espero continuar assim, viu? Olá, Marcos. Obrigado. Eu queria falar também que a gente vai falar de outras formas oraculares que envolvem essa mística da carta, né? Acho que era essa a ideia também. Sim. É isso mesmo ou eu tô no podcast errado? Sim, não é só tarô. Ah, tá. É só pra lembrar. Porque é bem bacana. Assim que você fala, pode começar, eu quero falar uma forma de carta que eu lia quando era criança. Pode começar. Sakura. Carta Sakura. Eu ia falar disso, cara. Bom. Acho massa pra caramba. Não é da hora? É uma galera aí que foi iniciada pra isso aí. Sim, cara, porque ela tem formato oracular, ela foi feita pra isso, é inspirada no tarô, o tamanho, né? Toda a linguagem dela. O Vinícius tá olhando, tipo, o que que é uma Sakura Card Captors, cara. Você não viu o anime? Está tudo certo, tem alguém por perto. Eu realmente não sabia que tinha sido criado pra isso. Foi. Ela, na verdade, foi criado pro desenho, né? Eu acho que o desenho, não sei se ele é encomendado. Mangá, que é primeiro. É, a Clamp fazia os mangás, em meio, acho que encomendado em alguns momentos. Sim, sim. Era um mangá que... Ah, não, esse era o Hey Earth, que o Hey Earth foi encomendado mesmo, que eles queriam atingir um público masculino. A Sakura acho que foi... Qual que é, né? Público punheteiro. Também. Não, mas não, era só pra ter algumas meninas mesmo, tipo, menina no mundo de fantasia, de RPG e tal. Hey Earth. E aí fizeram o Sakura Card Captor, que é famosíssimo, aí tá voltando, né? Tá fazendo, acho que... Voltou já. Mangá de novo e tal, tá rolando. Meio merda, mas voltou. Tem que desenho, legal. Por aí, as cartas fantasma, as cartas branquinhas, tem um... É, transparente, né? Transparente e tal. E tinha o desenho, era muito bacana, porque na época que passava isso em... Acho que era TV Globinho ainda, né? Era... Passou em muito lugar, passou no Cartoon, Manchete não passou, não? Não, Manchete não. Não, não é Manchete, foi Cartoon Network que eu vi, não, é verdade. Você é muito velho, Rafael. Cara, eu me lembro de ver isso em TV aberta, cara, mas foi, eu lembro foi, acho que foi na TV Globinho mesmo, cara. Deve ter sido, porque eu me lembro disso na Globo, cara, eu acho. É, não é, foi SBT também. E na história, tem uma mina, a história da menininha e tal, e ela caça umas cartas criadas por um mago chamado Klo. Ela abre um livro, né, e as cartas saem voando, aí chega o Quero, que é o guardião das cartas, e falou, só Guardião roubar. Solar. Guardião Solar, né? Aí, isso aí. O que que ela diz? O que o guardião diz? Ele perdão? Fala, ô, sou arrombadinha. Ele fala assim, ô, sou arrombadinha. Eu quero. E aí ele fala, ó, você libertou o caos no mundo, que esse é o poder do mago Klo, e você é a próxima card captor, e é isso aí, né? Se fosse o mago Creu, aí já era porra, mais da hora, né, velho? Aí assim, é isso, arrombadinha mesmo. Aí, arrombadinha até o som. Parece que o Bob Esponja ser uma arrombadinha aí. Não duvido que ia ser do mesmo cara. Esse episódio tá sendo controlado de maneira mago muito rápida. O mago Creu ia ser hentai, né? O mago Creu ia ser hentai. Enfim, e dá pra você usar as cartas pra leitura. Lá tem uns arquétipos, tipo, tem a carta sombra, que é isso. Pra tal coisa. Tem a carta doce, tem a carta espada. Carta espelho. Espelho. Então ela dá pra você fazer um trampo ali de reflexão. Você serve como instrumento divinatório porque quando você assiste o desenho, você já tem tudo carregado, simbolismo. Então fica muito mais fácil, né? Se você tem a metodologia de aplicação, aí o simbolismo você já tem carregado porque você viu os desenhos. Então o desenho cumpre uma função difícil para oráculos aleatórios, que é criar uma mitologia em torno da qual você vai fazer a sua adivinhação. Exatamente, exatamente. Okay. Uma das coisas que eu mais curto em cartinhas, acho que é o ápice, assim, que é o ponto que você tem que chegar, você que tá ouvindo aí, é a senhorinha na rua, aquela foto clássica da senhorinha lendo para as pessoas usando Spellfire. Acho fantástico. Que é isso o caminho. Cara, um Spellfire, a senhorinha é boa mesmo. Pouco importam as cartas, porque o negócio mesmo é a sua conexão com a pessoa. Spellfire era feitiçaria, gente, na boa. É, eu acho massa. Na boa. Spellfire é tipo um Magic... É um Magic que não deu certo. É um Magic que vale. De D&D. Nossa. De AD&D. Exatamente. Então. Tinha que afundar mesmo. Tenho dois decks, Eu também tenho. O universo da carta era traduzido, que não dava pra misturar com as gringas. Era formato diferente? Não, era umas em português e outras em inglês, tipo, na hora que você embaralhava, você sabia. Era assim, pra você juntar, tem que usar magia. Ou shield, né? É, ou shield. Enfim, é uma parada muito louca e que é uma forma, né? Eu acho que até é bom, porque, tipo, só pra lembrar que não é tudo porque tá em formato tarô, que é um tarô, né? Tarô, especificamente, é uma parada. Tem uma egrégora própria, tem um significado próprio, é uma parada. Mas dá pra você usar outras coisas que tem como mídia de suporte carta e que não é tarô. E são outros oráculos, né? São outros oráculos. Outros instrumentos de trabalho que dá pra usar numa boa. Gente, fizeram até carta rúnica. Pode fazer carta de qualquer coisa. Não, isso é muito legal porque o tarô, ele tem muito essa imagem do imaginário popular, né? Porque ele é sempre muito usado na ficção, por exemplo. Então, é muito comum você ter a imagem da cartomante ou então de alguém, um mago específico, vai tirar um tarô e aí, geralmente, dentro da ficção, é muito engraçado porque eles utilizam o figurino literal da carta, né? Então, vai puxar a carta morte, alguém vai morrer ou morreu, né? É, a minha primeira percepção de tarô no cinema foi com Brain Dead, que é o Fome Animal, filme do Peter Jackson, que é um filme de zumbi, Nova Zelândia. Tem zumbis, rockabilly, é uma parada muito doida. Tem até o padre que fala, vou chutar bundas por Cristo, que é bem massa. Que é uma filme. I Kick the Ass for the Lord, negócio assim, sei lá. Não lembro. Mas assim, foi a primeira vez que eu vi, foi a avó da Paquira, que era a personagem principal da história, que a avó dela tá lendo cartas pra ela e tá usando o tarô de Toff do Crowley. Caralho, já começou bem. E aí ela tira uma carta que é a estrela, mas não é do tarô do Crowley. É uma carta inventada, pensando nos direitos autorais, não sei. E aí a carta é igual o amuleto que a avó tem e dá de presente pra menina. Acho que é por isso que eles modificaram a carta, pra poder fazer o amuletinho e entregar pra garota. Foi a primeira vez que eu vi, e também era literal, do tipo assim, é igual o amuleto e é só isso que significa. Não foi direto, não, já sei o que aconteceu. Ou, eu soube que meu amigo tem uma carta, era a porra do tarô de Thor, e aí falou, ô, seu arrombado, toma aqui, mas tu não faz nada com essa merda. Não zoa. Aí, obviamente, se fosse ficar com a garota, ia zoar algum momento. Aí a mulher cai em cima, ia molhar, qualquer merda. Sangue falso. Aí, sei lá, inventa, porque não fizeram uma réplica de qualquer outra, eu já não sei, mas... Ou porque a pessoa que escreveu o roteiro gostava realmente da parada e falou, não quero colocar outra parada, misturar a greve, agora fazer os negócios errados. Sim. Eu acho que é só pra fazer estrelinha igual a que ia dar pra moça. É, o tarô, ele tem que muito... Que mundo sem magias que você acredita, hein? O tarô de Marsella, ele é o primeiro tarô? Ele não é o primeiro tarô. As primeiras reproduções de tarô você encontra como obras de arte. Então você tinha grandes quadros feitos porque eram exercícios criativos. Normalmente associado a judeus artistas que pintavam aquilo já desjudaizados no período, né? Então tem a tradição de que seria uma forma de ensinar a Torá através de imagem, mas isso não tem comprovação nenhuma. Agora eu vou te fuder. Ai, é hora. Beijou. Vai beijar? Do duelo. Que delícia. Porque mano, naquele documentário Yu-Gi-Oh! Naquele documentário. Yu-Gi-Oh! Os monstros de duelo, eles vêm de tábuas, de tabuletas do tábuas? Egito antigo. Para de zoar, falar que é sério. Você nem sabe o que é Yu-Gi-Oh! Mano, você tem que explicar pro cara, velho. E aí, as cartinhas que a galera joga, as cartinhas que são baseadas nisso. Por isso que tem poder de verdade. Porque são baseadas naquilo ali. Entendi. A galera embaralha um monte de estela. Isso. Entendi. Beleza. Dá pras crianças jogar, porque isso é muita tradição. E aí tem vários ocultismos ali. Então, tipo assim, eles jogam tarô com as cartas, apesar de não fazer nenhum sentido. Mas, tipo, por exemplo, o cara que tava estudou alguma coisa e fez uma cruz celta pra fazer a leitura ali. Inclusive, já... O cara precisa, tipo, de uma sala de 10 por 15 metros pra espalhar as estrelas fazendo uma cruz celta. Só pra espalhar, né? Eu já li tarô, entre aspas, né? Já fiz leitura de cartas também usando Yu-Gi-Oh! Na época Caribou, de se fudeu. Na época era Caribou, tipo assim, você está sendo insuficiente para realizar as coisas. Muito vulnerável. Mas enfim, Marsella foi o primeiro tarô em formato de carta, né? Foi o primeiro tarô em formato de cartinha mesmo que você tem, com os 22 arcanos maiores, desenhadinhos, e os arcanos menores eram baralho comum, baralho de rua que você jogava. Mas falando serião agora, foi o primeiro ou foi o mais antigo que sobreviveu? É provável que tenha sido o primeiro, porque a gente tem bastante. Primeiro em carta. Primeiro feito em massa. Em massa, talvez. Não sei se era massa também não, tá? Ele tem uma... Pode ser. Ele tem uma cara de carimbão. É, na verdade, tudo que era reproduzido na época era com carimbão. Era um cara... Tem uma cara não de tem carimbão. Muito outro. Não, não. É porque eu digo... O processo de impressão é um carimbão até então. É porque eu digo que ele não tem cara de que foi reproduzido à mão antes. Você não encontra muitos à mão. Os que você encontra à mão é como reprodução artística. Concordo, são os quadros, né? É, são os quadros. Então a primeira coisa que você tem é essa do carimbão. Beleza. Então não achamos mais nada no formato carimbão, entende? Sim, sim, sim. Perfeito. É isso que eu digo. E assim, eu também não queria muito ir pro viés histórico, mas eu queria puxar por outras questões. Mas caso você esteja interessado na origem do tarô e tal, a gente tem um episódio do Mundo Freak Confidencial que eu vou deixar o link no post, que vocês podem também achar ou procurar lá, e você vai achar todo o momento histórico, né, a visão ocultista e coisas nesse sentido. Só mais um detalhe que eu acho que é importante, né? É, quando a gente fala de arcanos menores, por exemplo, no tarô, eu tô falando sobre o baralho profano, o baralho normal, baralho de truco, que você usa pra jogar truco, que você usa pra jogar sim, 21, poker, qualquer merda. O baralho, ele é uma coisa fantástica, porque ele é um jogo de fazer jogos. Isso. É isso que é do caralho quando você pensa. Você ele joga... não vem com uma regra fechada, ele vem com a verdade pronto pra você. É tipo uma bola. É tipo um RPG Maker. É verdade, a bola também, você pode criar vários jogos com a bola. Ela tem isso, essa questão de ser um suporte pra qualquer ideia, né? O baralho original, ele era isso. Uma coisa que se perde é se os 22 arcanos maiores, eles eram uma coisa separada e depois foram incorporados aos menores, ou se as duas coisas nascem ao mesmo tempo, isso se perde um pouco. A gente não tem muitos dados. Não sei se o Rafa tem algum dado. Papo de que os menores vieram de povos árabes e juntou em algum momento. E virou uma doideira, né? Eu acho que houve mesmo uma junção. Dá pra ver que tem uma diferença. A diferença prática é que os maiores são o tal do caminho da felicidade, da realização de quem você é, e os menores são do dia a dia. São uma coisa bem prática. Mais mundano, né? Sim. É, que a gente só tem um mundano, cara. Então, mas é que dentro do... sei lá. Mas eu entendi o que você quis dizer. Visão, né, cara? Você tem parte hoje mais... eu tô cético. É, exatamente. Tá bom. Eu não vou discutir com o Rafa cético. Não, mas isso, de boa. Isso é muito interessante, né? Que tem aquele viés de, tipo, aquelas histórias, né? De que os homens, tipo, os marujos usavam pra carteado e pra jogos, né? E as mulheres usavam pra cartomancia. Tem um papo de que na França o pessoal joga muito até hoje. Sim. Que na Europa toda o pessoal joga. É, então. Ficou muito difundido. E a cartomancia, não pode esquecer que por que a mulher usava pra cartomancia? Porque tava com os marujos, nos bordel da vida, a mina conseguia pôr a mão numa parada dessa, e dali ela tirava uma renda extra sem ter que estar dando nos bordel e tal, porque normalmente sobrava pras prostitutas a cartomancia. Era onde você tinha essa parada como renda principal. Até porque a elite, né, das mulheres e tal, não saía de casa, né? Tava trancada, sete chaves dentro do jardim. Sim. E muitas vezes não podia nem ter contato com tanta gente assim, muito menos homens, né? Mas e aí também vai surgir o que erroneamente descobri recentemente, que é chamado de tarô cigano, que não é. Baralho cigano. Baralho cigano. Ou aquele Lenormand, não sei qual é. Esse é o nome original dela. Lemon, pra mim, é quando no Yaoi tem sexo, não é? Não. Lemon. Cara... Onde é disso que eu tô falando? Não. O André que nem o Taco. Eu não sou Taco, tá? Só pra dizer, deixar bem claro aqui. Então, é o Lenormand, isso, Lenormand. De onde que vem isso aí, Kelly? Cara, tinha uma mina, mitologicamente, acho que essa a gente já tem mais registro, né? Ju, me corrija se estiver errado, tá? Uhum. Você tem uma senhora, né? Uma senhora chamada Madame Lenormand, né? Esse era o nome. Que ela aprendeu alguma coisa sobre os arcanos menores. Ela aprendia, provavelmente, ou ela tinha uma babá ou alguém que... Porque ela era de classe média razoável, média quase alta. E ela devia ter uma babá ou algum contato com os arcanos menores das prostitutas. Então ela ou foi prostituta, ou teve acesso a isso, ou alguma coisa assim. Eu tô falando essa história porque se perde, né? Então, sei lá, é uma coisa que se perde. E ela resolveu traduzir aquilo de uma maneira mais simples. Então ela pegou o tarô dos arcanos menores e ela traduziu aquilo porque ela via como cotidiano, porque ela via do dia a dia. Ela não era cigana, não tinha relação com cigano, nem porra nenhuma. Ela era uma mina francesa. E aí ela faz aquilo como o jogo de baralho dela. Ela começa a fazer aquilo desenhado e tal e vira o jogo de baralho dela. Ela cria aquele método. E cai nas graças de uma das amantes ou da esposa do Napoleão na época. E aí ela tá bem, né? Aí parece que ela ficou benzona, tirava carteado pra moça e tal e tava feita na vida. E começou-se a divulgar que os ciganos também liam carta. Começou-se a associar. E começou-se a se falar que aquilo eram cartas ciganas, ou baralho cigano. E aí, cigano, na época, como era etnia cigana, né, que a gente chama de Calon, ou Calé, que é o que você tinha mais na região da França, na região de Portugal, os Calés, eles adaptam muito a cultura, assim. Tipo, tem que sobreviver, né, cara? Então eles se adaptaram e falaram, então é cigano? É, então é cigano. Sempre claro. Foi nosso. Dá dinheiro? É fácil. Partiu de agora, de sempre foi nosso, é. Essa galera vai acreditar, tá valendo, vem cá que eu faço essa leitura. Puxou a parada e era uma forma de você tirar grana. Até hoje, você tem agrupamentos ciganos que guardam a cultura, né? Pro homem é dado a faca, né? O punhal. Pra mulher é ensinado a fazer a leitura de mão e o carteado. E é dado o baralho. E é muito importante esse ponto que o Keller fala sobre as primeiras mulheres a trabalhar com isso, serem as prostitutas, e de repente aparece a Lenormand, porque ela, pela história, pelo registro histórico, foi a primeira de alta sociedade que, número um, mexeu com isso, e número dois, leu para outras pessoas. Então, aí é que a coisa começa a se tornar, entre muitas aspas, elitizada. E aí isso vai para outros vieses também, que a gente depois pode conversar sobre o tarô. Gourmetizaram a cartomancia. É, teve a época da paleteria, teve a época do crossfit, teve a época do tarô, gente. Na Tijuca, né? Preto tem 5 casas com a plaquinha de leitura de tarô e búzios. Então eu imagino que virou a paleteria mística. É porque é algo muito legal, né, cara? As pessoas sempre queriam... Tem um fascínio, né? Tem um fascínio pelo futuro. E eu adivinha o que tá acontecendo na minha vida, né? Isso é muito... E tem um outro detalhe. Quanto mais confuso e desesperador tá o ambiente, mais a gente precisa tentar entender ele. Então, é muito comum que em períodos de crise, guerra e o caralho a quatro, você tem um crescimento e uma volta pras formas de divinação. Pra você botar ordem na porra toda do que tá Exatamente, cara. Pra se organizar, né? Porque é muito complexo, ainda mais a gente tá vivendo aí um... Beijo 2019, uma década bizarra, né? Não acho que isso nem é um ano esse... Essa década toda tá se fechando e mostrando a sua cara, né? Que é uma década muito complexa, com muitos conflitos, com muitas mudanças geopolíticas e o caramba, e econômicas. A maior parte das leituras que eu faço não são a leitura clássica de ah, ele me ama, eu vou encontrar alguém, não é sempre... Vê aí sobre o meu emprego. É. Vê aí se eu vou continuar nessa área. Eu devo tentar fazer tal coisa ou tal coisa? Tudo de trabalho, tudo. E aí, às vezes, no finalzinho, ah, vê aí se tem alguém afim de mim. Então tá bom. Posso contar uma parada do Lenormand também que eu acho interessante? Claro. Eu leio o Lenormand também, leio o Tarot Cigano. Tenho planos futuros, inclusive, de quem sabe aí, alguma coisa envolvendo o Tarot Cigano também. Tem uma coisa que eu acho importante que eu gostaria de ver. Ah, com... você chamou de Tarot Cigano, filha eu da puta? Ouvi também. Não tem problema, pode chamar. Ah, não, agora não tem problema. É na hora que todo mundo carcar em mim no grupo, porque eu falei errado, tudo eu não dei carcado, só disse que não é tarô. Carcado. Olha lá. A gente só deixou claro que isso não é um tarô. Você pode chamar Tarot Cigano, mas não é tarô. E eu queria falar um pouquinho sobre isso depois. Que eu queria saber como é que é a impressão de vocês, cara. Porque assim, ler tarô normal é uma parada que dá uma gastada na mana. Se você ler, você lê uns 3, 4 no dia, 5 no dia, você dá um gasto, uma mana sua. Carteado cigano, melhorou, André? Baralho cigano, eu já acho que ele ou não gasta ou gasta muito pouco. Vocês têm essa impressão também? Sim, a sensação que dá é que ele é tipo uma coisa mais prática. Sim. E que ele é muito mais difundido em pessoas que não podem gastar muita energia. Então meio que ele tem essa egrégora de ser uma coisa mais fast food, a coxinha. Isso. A coxinha da divinação, no bom sentido. Então essa coisa mesmo, concordo. Não posso fazer, dependendo do tipo da leitura de runa, eu não posso fazer mais de duas no dia, se for aquela grandona, porque acaba toda a mana. E quando eu trabalhava com baralho cigano, então, de boíssima. E tem uma outra coisa também, que tipo, você vai ler um baralho normal, que a pessoa fala assim, ai, fulano de tal me ama. Aí se ele tira o tarô fala assim, primeiro você tem que se entender. Isso. O que você sente pela pessoa, sabe? Porrada. O que você sente pela pessoa. Você quer que ela te ame, mas você nem se ama. Qual que é a sua definição de amor, tá ligado? Tem umas palavras assim. Isso que me dá preguiça no tarô. Então, aí você tira o tarô cigano, ela me ama? Não, só quer te comer, tá ligado? É muito louco, assim. Não, fulano tá me traindo? Tá. Aí tira lá, não, tá? E a mulher é loira. Isso é maravilhoso, cara. Ele dá umas pistas muito... Entendi. Bizarro, velho. Muito, assim, e direta. Quando você tira a runa, não. Você já matou inglês hoje? Mas eu tenho uma sensação também de que há uma leitura, principalmente essa leitura de rua, que ela acaba fazendo sugestões na pessoa. Então, essa leitura, ó, você vai bater o carro, poxa, ela já te planta, né? A bomba tá plantada. Adivinha o que vai acontecer, né? Isso. Então, eu fico um pouco receoso desse lance do... Ah, olha, ela é loira, não sei o quê, tal. Pra até não enviesar a... É, você vai pensar em todas as loiras que existem no círculo de convivência. Então, assim, quando eu tava começando a estudar tarô, esse era um dos preconceitos que eu tinha. Eu li tarô, comecei a estudar tarô porque eu não acreditava nisso. Sempre tenho uma postura muito cética com relação a tudo. Me identifico bastante com os papos furados do Andrei, porque eu também sou assim. Não, eu não acredito, aconteceu comigo e não acredito. Não, mas eu não sou cético, não. Eu sou o cara mais benéfico que existe. Tô ligado, sei disso. Que eu acredito que o ser humano é filho da puta. É isso. Pode inventar as coisas. Exatamente o que entra na minha cabeça. Eu acho que essa questão do tarô e que o Andrei falou do ser humano ser um filho da puta é o ponto que cria barreira pra muita gente. Sim. Porque tem muita gente filha da puta no mundo e muita gente que utiliza ferramentas pra fazer filho da putice. Posso dar um parênteses? Eu acho que o tarô e outras questões sobrenaturais é pior ainda, porque qual é o método de balização? Ah, quem tá com falando certeza. Que esse cara é real? Com Se certeza. Você é um cientista e fala uma groselha porque você é um filho da puta, seus tá pares manipular, te esculacham. Seus pares te esculacham, né? Já no sobrenatural, não. Quem vai falar que o padre não tá fazendo aquilo ali? Por isso que a gente precisa da BNM. Exatamente. Como é que a gente vai validar o conhecimento do tarô? A cara do Rafael de que porra que é a BNM? Não, eu já tô escolado já. Eu sei que é. Mas assim, de verdade, eu acho que isso acaba queimando bastante o tarô na percepção das pessoas, porque é uma ferramenta. E você não necessariamente você sabe bater um martelo, mas você não sabe montar uma mesa, entendeu? O cara tá lá só batendo martelo, fazendo barulho, chamando atenção e ganhando dinheiro e tá valendo. Mas eu fiz 3 meses de curso de tarô, não acreditando em merda nenhuma. Então tava ali, explicava as coisas, ah, tá, decorei aqui, mas ainda não bate. Aconteciam as coisas que eu tava lendo, não bate. Fazia mandala com o negócio, funcionava, ainda acho que é sugestão. O ponto de virada pra mim foi quando eu comecei o processo de autotransformação, que eu acho que é o grande lance aí, pros Paranauê existe nós aqui, é quando você vê que aquilo tá te modificando de uma maneira bacana, que tá te dando ferramentas pra você lidar com quem você é, pra onde você vai, e aí eu comecei a sacar, ah, tá, não necessariamente é algo que envolve uma necessidade de crença, né? Sim. E aí eu fui tentando entender aquilo, mas aí eu falo mais à frente o tipo de percepção que eu tenho, porque eu não acho nem que a gente embaralha as cartas. Tá valendo, ele é um instrumento, né? Ela é uma ferramenta, né? Ela é uma ferramenta, ela é totalmente instrumental. Ela não é tipo um servidor que responde não. por você próprio. E você não precisa acreditar, isso é muito louco. É exatamente assim. Você só isso. precisa saber a técnica. Ela é uma coisa tecnicista mesmo, assim, tipo, eu não preciso saber quem fez a máquina, só preciso saber operar a máquina, saca? Perfeito. Ela é perfeito pra essa parada. Então por que gasta mana? Porque você você tá operando a máquina, talvez, não sei. Olha, a minha percepção... Gasta mana quando você tá operando de verdade. Que aí você não só tá usando a máquina, como você tá tirando o melhor dela. Então, na Fórmula 1, o cara gasta muita energia, fica cansado pra caramba. Você dirigindo daqui até ali, não. Então, não é uma operação comum. Quem sabe usar o tarô... Agora tu pegou ele, hein? Agora tu pegou ele. Responde agora, Vinícius. Você tá usando o tarô de uma maneira mais profunda. E aí, sim, gasta energia pra valer. Também lembrei da Fórmula 1, eu lembrei daquela parada do Senna, que as marchas começaram a falhar e ele saiu quase com o braço quebrado da corrida, porque ele tava no finalzinho, as marchas, tipo, sei lá, terminou a corrida com a terceira e a quinta marcha e teve que fazer a parada toda no braço, assim. Então é muito relativo essa coisa de custo de energia, né? É, eu já fiz a estrada ali pra região dos lagos numa tal, né, 0.8 carregada com a segunda e a quarta marcha só. É, com três rodas, né? Eu lembro. Foi louco. É verdade. Fazendo boquete num cara ao mesmo tempo. E gravando tudo isso. É, enquanto comia um dog. E duas crianças pulando pra fora, né? É. E ensinando, né, tarô pra uma criança. E eu sei que quando eu cheguei, eu falei, Ayrton Senna é o caralho. Mas eu tenho essa percepção também do cansaço e da estrutura do tarô como ferramenta. Mas, por exemplo, pra mim é menos teórico e mais processo intuitivo. E não, pra mim também. Nasceu de um jeito mais cético, da maneira como você falou, porque eu fiz a leitura dele de um processo meio junguiano de trabalhar com o inconsciente coletivo, sabe? Então eu vi muito mais jeito do que um jeito, sei lá, espiritual, eu tô sendo canalizado, não tem nada disso. Outras formas de arcanos em formato de carta, que às vezes a galera pergunta, né? Eu abri o Stories recentemente, que a gente vai fazer o curso de tarô, né? Tarô, Jornada do Herói e tal, e a mitologia moderna, de eu e o Grolla. Então eu abri meu Stories, eu tô tirando algumas dúvidas, assim, até pra dar uma incentivada na galera, saber que trabalha e tal. E um cara falou assim, 40 servidores é tarô? Falei, não, é uma carta, é um jogo de distinto de leitura. Tem essa confusão, né? De que se tá no formato mídia, no suporte carta... Baralho, é tarô, né? É o famoso quadrinhos é literatura? Olha a loucura. Cara, quando a gente monta a stand da Penumbra e vem o pessoal que não conhece mesmo olhar os 40 servidores, nossa, que tarô bonito. O que você responde? Você é um bom vendedor? Até você explicar que não é um tarô, mas que é um outro negócio de carta, então que é assim, legal. Ó, é um tarô, só que é diferente, esse você não tem. Aí você vende. Olha que filho da puta. Você não disse mentira, você vende também uma não vez disse só, que... né? Não, mas parece que você só precisa vender um. Você precisa vender dois, você só precisa vender um pra essa pessoa. Não tem a parte 2 expansivo, né? É, não, mas o pessoal compra. Tem expansão? Cara. As cartas são bonitas. Mas... tem expansão, pior que tem. Tipo Dixit. Quem apoiou o pacote inicial são os diabos. Verdade. Ainda tem DLC dos 4 diabos. Ó. Os 4 diabos também são outro suporte de carta, mas que não serve pra divinação, né? Até dá pra você criar um sistema, já imaginei um. Pô, mas deixa quieto. 4 cartinhas. Dá pra fazer uma coisa engraçada, mas deixa aí. Os 40 servidores, eles são uma forma de leitura. Você pode embaralhar eles e fazer uma leitura total. Com todo o suporte de tarô também. As mesmas posições do tarô, você pode utilizar na mesa. Sim, mesma tiragem. Mesma tiragem. Mas as cartas, inclusive, tem algumas com significados próximos das cartas do tarô. É, o tarô são 78, né? 78. E os 40 são... Obviamente, 40. São 27. É, mas eu quase errei. Temos um matemático. Se você contar o DLC, são 44. Então tem esse. Aliás, 45 tem 2 Canvox dentro. Não é erro, viu, gente? Se você recebeu e falar, veio 2 Canvox. Não, são... Olha o desenhinho, são 2 diferentes. Não, é sim. Manda e-mail pra... Não, são duas cartas diferentes. Aí, tá escrito aí que ele vende o segundo. Ah, desculpa, Vinícius, eu não tinha entendido qual era o truque. Tem outro baralho legal que o pessoal usa pra divinação. Qual? Baralho de carta. Eu ia falar isso. É, porque de certa forma o próprio tarô com os arcanos menores, ele tem a mesma estrutura do baralho de carta. Dá pra você jogar truco com o baralho de tarô. Só fica faltando ali uma pessoa da família real. Dá pra você jogar e também dá pra fazer leitura. Fica sobrando, não? Não. Baralho comum, baralho profundo. Ah, entendi. Pra ler tarô, arcanos menores, num baralho comum. Fica faltando carta. Corta. Mas dá pra você ler. Eu já vi gente lendo sorte com Uno, cara. Assim. Tipo, você cria uma parada. Nossa, isso é uma reviravolta, né? Pô, perfeito. Vai voltar pra você. A gente dá pra ler leitura com qualquer coisa. A gente já fez leitura no Pega Vareta e deu certo? Eu sou muito apaixonada por aquele jogo que é tipo board game, mas não é, mas que tem cartas também, que se chama Dixit. E aí eu sou tão apaixonada que eu tenho um monte de expansão, porque eu acho lindo, e eu estou criando um sistema divinatório com as cartas do Dixit. Animal. Animal. Super permite. Sim. Quero sistematizar. Quando o sistema estiver prontinho, eu mostro pra vocês. Demorou. No SP Fantástica, no final do workshop de podcast, eu e o Mauri fizemos uma rodada de Dixit com a galera aplicando isso ao workshop que a gente fez de podcast. Eu passei lá rapidinho, dei uma olhada pra dentro e estavam jogando. Falando em jogos, eu trouxe aqui um tarô que eu fiz com cartas de Magic. Olha aí. Rapaz. Eu peguei umas listas que tinha na internet e adaptei, como todo bom jogador de Magic, pra não partir do zero. Fiz com as cartas que eu tinha, trouxe algumas outras coisas. Ficou bem interessante. Não tem Black Lotus? Você trouxe? Não tem Black Lotus porque não tem o Arcano Black Lotus. Você trouxe mesmo? Ah, então você pode fazer leituras pra gente? Posso, claro. Eba. Aí a gente já joga depois. Todo mundo sabe se com a mana gasta. Vocês, inclusive, podem fazer leitura. Eu acho que tá faltando mana. É, não pus mana. Olha, então colocou de terreno, né? É porque gasta da gente. A mana tá dentro de você. Ah, que bonito. Mas na hora que você quiser baixar aquele demônio das profundezas... Ah, garoto. Mas é ele que baixa em você. No primeiro turno, colega. Lembra que ele sacrifica coisinhas. É verdade. Eu tô tentando lembrar mais alguns outros. Você tem tarôs estranhos, né? Você tem vários tarôs que são meio bizarros, são levemente alterados. Com temáticas diferentes. É. Tipo com o 8 e o 11 trocado, por exemplo. Nossa! Cara. Tem um leve asco disso. Né? Sério mesmo? Eu sempre troco. Meu sonho é arriscar todos os meus que estão assim. Me expliquem essa treta aí, eu não tô entendendo. Tem uma troca de lugar aí, do homem que tem nome de chinelo. O Rider White. Na verdade, o Rider... É um chinelo branco ele. É, na verdade, o Rider, ele é o editor, mas vale. A Ju morreu. Do nada. Perdemos a Ju. Houve uma troca aí, por conta da capa, pra forçar a cabala, houve uma troca do 8 pelo 11, e aí, na hora de usar o sistema... É a força, né, com a justiça? Com a justiça. Por exemplo, eu faço leituras usando a técnica de contar histórias. Então, aí vou no monomito, aquele papo todo que a gente já tá falando aqui, que usa o Jornal do Herói e tal. Cara, aquilo fica uma bagunça, porque você falou, o que tá acontecendo? É que se você seguir o 11 ali, não cabe. Você põe o que no 11? Você entende a justiça no 11? Não, pra mim é... Justiça no 8. 11 é a força. Tá. Porque é aonde o mago, que é o primeiro, se descobre o lado feminino dele mais forte, o potencial dele. Exato. Como mago. É outro tipo de consciência que ele desenvolve. E aí precisa fechar o ciclo todo de 10 cartas, né? Que essa é a origem francesa. Normal era assim. Isso. A parte francesa, ela é desse jeito, com a justiça no 8 e no 11 tá a força. Acho que acho que o tarô é assim. O do White que tem uma mudança. É os ingleses isso. Que fazem essa parada. O White faz isso e o Crowley... O Crowley desfaz, cara. O Crowley desfaz também. É, ele põe um 11 no meio, né? Não, tá certinho também. É igualzinho o de Marcelle. Porque eu me lembro que ele equilibra, né? O que ele faz assim, esquece esse cara aí, esse nome de chinelo. Vamos fazer o que é mesmo. É porque o White também é um bobão, né? É, então, muito católico. Então, até pra ficar claro pras pessoas que estão ouvindo, acho que vale a gente pontuar que a gente tá falando de vários tarôs diferentes, é que o sistema, a estrutura do baralho é exatamente a mesma, mas a ferramenta é feita com artes diferentes, com símbolos diferentes, pra que você possa se conectar também com ele. Mas acho que o Keller queria dizer é a mudança mais drástica, né? Tem o tarô em formato de bola. Total. Tem tarô que tem nomenclaturas totalmente diferentes, o próprio do Crowley também. Tem tarôs que tem pedra, tá ligado? E funciona. Eu quero pegar o de comida, já viu? Tem, cada carta é uma comida. Perfeito. Tem pizza, tem não sei o que. É maravilhoso, cara. Qual é a torre? Eu não vi ainda, eu quero ter. A torre deve ser aquele estrogonofe da vó. Estrogonhoque. Eu acho que é uma maionese, cara, vencidaça, manja. Com salmonela. Porque salmonela. Você vai passar o dia ali tomando raios. Você vai eu acho que essa é a morte. Salada de ovo, né? É a maionese ou a salada de ovo do self-service. Nossa! É a torre. A festinha de criança. Um dia eu conto a história do pombo no self-service pra você. Ah, eu já... Ele tava tomando banhozinho, né? Ele tava comendo na moral. Eu fui bater uma xepa no self-service. Aí eu tô comendo na boa, aí o brother meu cutuca assim e fala, ô, dá uma olhada ali. Aí tipo, tinha um pombo e o pombo tava passando pelo bagulho do self-service, escolhendo. Ué, ele também tá é gente, cara. Ele comia, aí ele dava dois passos e comia uma outra parada. Aí eu falei, não, mano, uma boa, o pombo foi lá, né? Aí o outro brother falou, mano, dá uma olhada pra cara da mina no caixa. A mina no caixa tava parada, ela olhou pro pombo, baixou de novo, continuou fazendo o que tava fazendo, tipo, já é cliente, tá só ligado? Mais um dia, cara. É, aí depois que ela falou, show, aí o pombo foi embora. Eu falei, mano, show flanco. Ela tem que alimentar a mistura, cara. Caralho. Outra parada que eu acho que é importante também. Uma mudança drástica dentro da estrutura do tarô. Você tem interpretações diferentes. Por exemplo, a gente falou da torre. No Marcelo chama La Maison de Dieu. É, a Casa de Deus. É, a Casa de Deus. E, por exemplo, o Jodorowsky, que é um cara que que ressuscita o Marcelo na década de, sei lá, 70. Que essa porra não morre, né? Faz uma restauração dele. E ele muda um pouco o sentido. Não é aquele sentido desgracento clássico. Ele dá uma interpretação um pouco distinta pra carta também. Ela tem até uma coisa, tipo, de dificuldade, mas você vai alcançar. Tem uma coisa mais bonitinha. Ele reinterpretou aquilo. Ah, mas qual que é o certo? Qual que é o errado? cara, se você vai ler o tarô pelo olhar de Jodorowsky, é aquele. Então você tem que saber que jogo que você tá jogando. E assim, eu no meu caso, eu sempre tenho o meu jeito. Então eu posso usar qualquer baralho, nenhum, e vou ler do meu jeito. Então também tem isso, né? Às vezes você tá lendo do jeito do cara, sei lá, você tá tocando uma guitarra estilo Steve Morse, estilo Blackmore, ou você tá tocando do seu jeito. Aí qualquer guitarra cair na sua mão, você vai tocar do seu jeito. Exato. Porque é literalmente um instrumento de divinação, adivinhação, do que você quiser. Até de pra fazer processos mágicos e tal. Assim como eu já vi gente fazendo com dados, leitura de tarô com dados. Uma boa. Dá pra fazer tudo. Com celular, já vi, tipo, cronômetro. Bota o cronômetro, pá, pausa, já você brinca com isso. Que deu. É, então. Então dá pra usar de qualquer maneira. Mas essas leituras específicas, tem uns oráculos também, né? Tem. Eu vi um oráculo dos artistas, já viu isso? Não. Cada carta é um artista, tipo Monet, Van Gogh. Bacana, não conheço. É bem interessante. Também fiquei bem curioso de ter esse tarô. É, baralho, né? Então tem várias formas de oráculo com cartas. E muitas são bem comerciais. Algumas coisas são legais, outras não. Que vai da sua experiência e também da sua capacidade de usar uma coisa que foi puramente comercial pro paranauê do seu nível aí. Tem um ouvinte que falou que fez um baralho com figurinhas da Copa do Mundo. Ele escolheu os jogadores e adaptou nas... O Neymar é a torre, porque ele cai. Tem que ser. Podcast, beijos. Até o próximo podcast. Eu vou falar que eu evitei essa piada, falando que ficou muito clichê. Mas não, você não. Cara, você tem o rei, velho. Você tem que esforçar muito ainda pra chegar nessa coisa. Eu fui editor da Média por 10 anos, cara. Nesse nível de tosquice. Não sai da pele, você lava, mas não sai. O imperador deve ser o Pelé. Tudo um. Ou o Adriano. O Adriano, muito Adriano. Mais da hora, hein? Adriano. Inclusive tem uma metranca e tudo. Pelé pode ser o. Caraca, eu quero fazer um tarô dos jogadores de futebol, cara. Vambora. Então, o que vocês estão falando... mini crack, tá ligado? Imagina, absurdo, Robinho, assim. que é? O louco? Robinho? Não é? Quem podia ser o louco? Olha, Garrincha, cara. Garrincha é o louco. Agora, a perna vai pra lá, ninguém imagina, o bagulho é louco. Eu tenho medo quando sai o Vampeta, cara. Oh, esses são os namorados, velho. Vampeta é o... Os seus namorados é o Wagner Love. O Wagner Lover. Caraca, que maravilha. Isso tem chão, tem sucesso. Rapaz, é pelo Brown, gente. É, eu acho que a gente encontrou um caminho pra ficar bem rico aqui, hein? Mas então, o que vocês estão falando aí, eu achei do caralho, porque isso é uma coisa que eu aplico a todo tipo de leitura de oráculo que eu faço na minha vida, que é... Você pode seguir qualquer conjunto de símbolos, desde que você defina a regra antes de puxar o que você tá puxando. Não adianta você pegar uma parada, olhar e falar, isso aqui faz sentido de acordo com tal. E depois pegar uma outra parada no mesmo jogo e pegar um outro conjunto de símbolos pra interpretar aquilo. Aí eu acho que virou bagunça. Não, porque aí parece criança jogando banco imobiliário, entendeu? É. Aí vira o rolê do tipo, então agora eu posso isso porque exatamente. Isso aqui, aí anda 5 casas e pega 10 mil reais. E acabou a brincadeira. É isso. Não, aí não tem como. E tem uma outra parada também que acho que é uma experiência um pouco diferente nisso aí que você falou. Primeira coisa que você faz, você estabelece a regra, seja lá qual for o oráculo que você for trabalhar, trabalha dentro da porra da regra, é importante você seguir a regra que você estabeleceu. Teve gente que pergunta pra mim, e se a carta sai invertida? Eu falo, vai, depende. Tem dia que eu falo, vai, vou ler invertida. Tem dia que eu falo, não vou ler invertida. Exato. Tem dia que invertida. Isso é oracular mesmo, né? Ah, tipo, você estabelece, na hora que você pegou o baralho, alguma que você for jogar na mão os palitinhos, você estabelece, hoje eu vou, pra mim vai significar a carta invertida. Hoje não vai. E, gente, você tira de um jeito, tira do outro. E a mensagem é a mesma, sim. Velho. Uma coisa interessante, quando eu tava fazendo a escola de tarô, rolou essa pergunta. E se sair invertido, o que acontece? Significa que você não sabe embaralhar bem. Então essa é a minha dica. Se tá saindo invertido e você tá achando que tem um significado, é que você embaralha muito mal. Pode ser também, hein? Quando eu pego pra embaralhar invertido, assim, aí eu tenho que fazer aquela embaralhada louca, tem né? Tem que ser de propósito, é, né? Tem que ser de propósito. Concordo. E aí, normalmente, eu estabeleço assim, ó. Tem dia que eu falo que eu vou ler invertido como o oposto exato da carta. Tem dia que eu falo como caminho pra alcançar a carta normal, que é bem diferente. Ela ainda tá travada. Ela ainda tá travada, ainda não virou aquela. É uma outra forma de ler. Você vai montando. Isso tem que ser estabelecido antes. Isso vale pra qualquer oráculo, não só pra tarô. Outra coisa que eu gosto de brincar, e eu queria ouvir de vocês. Criar métodos de leitura. Vocês fazem isso ou vocês seguem os mesmos? Eu acho que é o melhor rolê. Sim, eu gosto de ler pras pessoas como se fosse um Excel. Por favor, agora, discorra. Agora explica. É assim, tem um lancezinho das 3-4 cartas ali? Eu faço aquilo, só que eu vou juntando e somando elas na leitura. Então eu faço a leitura da leitura, da leitura, da leitura, como se fosse um Excel. E aí vou fazendo assim, ó, se somar essa linha aqui e vou fazendo lógicas que não estavam pré-definidas. Tá. Conforme a pergunta. Então, e aí você descobre cartas secretas, por exemplo. Você soma. Elas. Não, por exemplo. Você faz uma distribuição quadradinha, então. É, eu faço tipo uma linhas e colunas. Isso, ficam linhas e colunas e eu começo a fazer paralelos entre elas. Uhum. Então, ao invés de só fazer as 3 cartas basiconas ali, eu começo a misturar aquilo. Eu odeio que façam a mesma pergunta várias vezes. Não, mas vê isso de novo. E vai sair tal carta. A pessoa não bota uma fé que você já sacou que eu vi tal carta. E vou botar ela virada e você não vai poder resolver essa parada. Como assim? E a pessoa fica. Eu travo. cravo lá. Então, ó, você tem um tempo pra você... Não vai ter essa resposta até você resolver. Aceitar, e aí vira, normalmente, essa carta que você tá pensando. Mas o que eu quero dizer é que eu utilizo métodos de leitura diferenciados. Esse método pras pessoas é o que eu achei melhor até pra organizar em temas. Porque às vezes a pessoa pergunta de amor, mas a pergunta de amor dele tá totalmente relacionada ao trabalho. E aí, como tá separada no Excel, bate. Aí eu volto lá, não, olha, mas voltando aqui, ó, passando pra essa outra planilha... Ah, você puxa, tipo, trampo, trabalho... Você tá falando de trampo, mas o seu problema é que o seu, a sua forma de ver o seu relacionamento tá te atrapalhando no trampo. O cara, como é que você viu isso? Ah, tô vendo na anterior, eu volto. Normalmente essa leitura não tem tanta essa volta, eu gosto de fazer com idas e vindas. Você fica mais dinâmico no tempo, né? É, até porque tem um espaço na mesa curtinho, na frente da tela ali e tal, pra trabalhar. Então eu achei um método bom pra ler pras pessoas por Skype. Legal. Bacana. E eu tenho uma parada de criar também, que tipo, às vezes eu falo assim, o que, que você quer, né? Qual que é a questão? A pessoa, ah, eu tô em dúvida nisso, nisso, nisso. Eu falo, então beleza, então você tá em dúvida nisso, vamos ver o que que dá se fosse essa situação, o que que dá se fosse tal situação. Ah, e o que que você tem? Ah, eu não sei, eu não sei o que fazer, eu tô completamente perdido. Então vamos ler a situação e vamos ver duas formas de saídas pra você, tipo, duas soluções, dois caminhos, duas posturas pra você tomar. Ah, eu não sei o que tá acontecendo. Então a gente vai tirar como que você tá se sentindo agora e o que que tá acontecendo no oculto. Eu jogo pra baixo, assim, eu divido entre céu. É, eu gosto de jogar pra baixo também. E eu falo, vamos ver o que que tá oculto. E aí eu tiro três, quatro cartas embaixo do que tá oculto, saca? E mais à frente eu posso falar sobre como fazer mandalas e fazer estruturas de ritualísticas com as cartas. E aí elas deixam de ser uma coisa de adivinhação e passam a instrumento mágico. Sim. É bem interessante também de usar. Essa é uma parada muito louca que a gente tá fazendo no curso, né, o Grolla? Porque a gente sempre acha a galera fazendo, falando de uso magístico da carta, mas pouca gente saca como você usa. Tem a forma mais óbvia, que é portal, que tipo, quero manifestar aquela energia por motivo X. Então você vai lá e se manifesta ela. Você põe ela no altar teu, você usa ela pra, ah, eu preciso manifestar uma entidade, eu coloco. E tem as outras formas, que é, inclusive, incorporação, evocação. Você pode fazer essa parada toda com o tarô. É tenso. Se você for pegar o tarô clássico, é tenso, porque são umas paradas que tá aí no imaginário. É, um arquétipo que você... É, tá aí há mil anos, então é um pouco tenso. Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu conheço... Pode. Pode? Deve. Tá. A gente conhece a história de indivíduos que falou assim, ah, eu vou fazer invocação em seguida das cartas, porque eu quero me relacionar com todas. E o cara faz as invocações. É. Essa é a resposta. O cara cuspiu a água então, aqui, né? E o cara começou, prau. No começo, porra, legal pra caralho. Você tá, não, louco. Aí o cara foi lá, ele começou uma parada que tava travada na vida dele, foi lá e fez. Aí vai o outro, tá, o mago. E porra, ele descobriu que ele tinha habilidade, foi lá e recebeu um convite por causa do currículo dele. Aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Maluco, começou a chegar lá naquela meiuca do inferno. É uma montanha russa. Ele transformou a vida pessoal dele numa montanha russa. Quando chegou ali no 11, 12... Deu uma travada. Quando bateu 15, já tava fudido já. Quando bateu 16, 15 é o capeta. Quando bateu o capeta já, ele já tava, tipo, não controlava desejo, já tava quase metendo Gaia, não sei quem, se é que não chegou a meter por causa disso. Chegou no 16, que ia ser desgraça mesmo, que quando explode todas as consequências, ele era pra na próxima ele ter dado uma segurada, né, na carta seguinte, ele não conseguia mais, cara, porque já perdeu total o rumo. Com o final muito pesado, porque ele é o fim da sua vida. Se você tá vivendo aquilo intensamente, chega no julgamento, que o julgamento é uma carta que ela significa o seguinte: eu tô no bar até agora, rolou de tudo nesse bar, mas é a hora que chega a conta. E aí a hora que chega a conta é uma carta de responsabilidade. É, exatamente. Você vai colher. Então, cara, e aí imagina colher toda essa bobagem que ele fez. Nossa. E aí ele, tá ele cai na real muito pesado no julgamento. Se eu não me engano, uns brothers tiveram que ajudar a dar uma intervida, dar uma segurada no cara, e pra justamente, porque chegou um ponto que alguém olhou pra ele e falou, velho, o que, que você fez, irmão? Aí ele conta pra gente. É aquele meme, Jesus colocou a mão na cabeça dele e disse, para. Então, e aí foi nessa parada, tipo, ele começou aí, a galera interviu e falou, mano, só que tem uma parada, você começou esse negócio. Uma hora você vai ter que terminar. Ninguém mandou você começar. Só que a gente vai fazer dar uma segurada agora, porque a gente tá vendo que você vai morrer. Que vai chegar num ponto. Acabei de falar que ele ia morrer. Que você vai bater a bota. Você não tá conseguindo lidar com isso. Não, calma aí. Andrei cético agora. O cara não vai morrer literalmente. Cara, vai. É do nível de loucura que o cara entrou. Eu não sei o que pode acontecer com ele. Ele pode morrer a pessoa que ele é e virar uma coisa bem pior. Ou ele pode morrer. Ele pode morrer mesmo. Ou simplesmente deixar de ser ele, né? Porque ele entrou, ele é que tá acreditando tão profundamente naquilo, ele tá tão imerso naquilo. O que rolar dali pra frente vai ser muito intenso. O mundo pra ele vai ser uma parada muito bizarra. Ele pode ter uma daquelas brisas de quem usa droga e de repente fala assim, eu sou tudo, eu sinto tudo, eu vivo tudo, eu respiro, eu sou o ar, eu peido e é o fogo, sabe? O cara fica totalmente fora de controle. Como qualquer sistema de coisa que você tá mexendo com a sua mente, você começou a... Tirando todo o potencial mágico, qualquer coisa do gênero, pensando no jeito mais cético possível, você tá colocando esses arquétipos pra dentro de você e a simbologia deles é o que você quer fazer pra tua vida, cara. Vai chegar um momento onde você... O ciclo todo só tem um destino, não tem como você... O ciclo todo tem um fim. E quando chega nesse fim, acabou, cara. Não tem outro caminho. E aí você tem que calcular o dano no sentido do seguinte, ó. Se tem nego aí fora que, sei lá, vai lá e invoca Superman. E ele tem resposta na invocação do Superman, que é um arquétipo tipo, que existe desde a década de 30, você fala, caralho, que foda. E essa porra desse tarô aí, mano, que pra jogar basta desde 1400, dando rolê no mundo. E algumas coisas são complexas e a maior parte das pessoas entendem como você tava brincando. A pessoa lê e fala, morte, vai morrer alguém, né? E as leituras que estão escondidas ali, né? Porque você vai ler uma carta, você lê o que tá à frente, o que tá atrás, o que tá em cima, o que tá embaixo, o que tá do lado, o que tá do outro, o que você tá escondido, o que tá revelado. Aí é muita coisa pra lidar, cara. O caboclo, quando vê... O que ele fez foi o erro de, tipo assim, ele quis... Aquilo ali é uma ferramenta. Ela é pra ser usada como ferramenta. Ela é uma alavanca pra você. Ele quis ele ser alavancas, entendeu? Ele botou o corpo dele lá e falou assim, não, a alavanca sou eu! Ah! Foi o erro do Jafar. Você leu Kingslayer Chronicle? Sim. Me lembrou, então, aquela hora que logo no início do livro, que o Volt, ele tenta, tipo, parar o ar, ele tenta fazer alguma coisa e dá um revertério e ele se torna parte da parada. Não lembro se você... Que ele quase morre sufocado, que o pulmão dele para de funcionar. Ah, lembro, que ele faz uma invocação errada. Ele faz uma simpatia, né, entre aspas, errada, pra poder causar ar e realmente ele vira. Só que sai ar do pulmão, sai umas paradas muito doidas. É. Porque o cara não desdobrou as consequências daquilo que ele tava lidando. Né? É, o wish, né? É o desejo. Você tem que pensar bem no que você tá pedindo. Eu sou o mestre filho da puta aqui. Eu também sou. Que pega na trairagem. Eu sou o mestre que faz rolagem de dados se vocês foram no banheiro ou não. Eu não sei se falaram que foram. Vocês estão no meio do Nordeste aqui na seca e tal. Eu não vou me sentar à mesa com vocês mais, dá licença. É, quando eu fazia escola de tarô, a gente tinha um exercício de incorporação bem forte, chamava Teatro do Tarô. E aí, uma vez por ano, no final do ano, a gente, cada um assumia um arcano e fazia uma leitura sem cartas, lendo só através daquele tarô, daquele arcano, desculpa. Então, por exemplo, o primeiro que eu fiz foi o Louco. E tradicionalmente, lembrando que eu era editor da Mad no auge do negócio, então tinha tudo a ver com o Louco. Sempre tem uma carta que tem muita conexão. Até aquele ano, todo mundo fazia um Louco meia boca. Você baniu? Mal, claramente, né? Mal e porcamente. A pessoa fazia meia boca. Aí eu falei assim, eu vou fazer o troço de verdade. Comprei um monte de revistas aleatórias, recortei imagens e ia falar assim, isso é um louco, isso é um mago, isso é um... Separei várias cartas em forma de imagens aleatórias, pus num saco e falei, e lá o grande lance é que eram várias barraquinhas, tinha uma barraquinha do Vinícius, ele era lá o imperador, cada uma era uma barraquinha, e o louco não tem barraca. E as pessoas o que faziam com isso? Ah, se ele fosse almoçar, eu sentava no lugar dele e começava a ler como um imperador louco. E aí eu começava a causar no meio da fila, eu falava assim, ô, chega aí, você já falou com tal arcano? Porque tem tal parada com você. E eu comecei a fazer um louco muito extremo, do tipo, interferir nas pessoas de uma forma aleatória, extrapolou, roubar a comida das pessoas, causei pra caralho, fazer piada, rir, baixar as calças das crianças. Ficou com a bunda de fora? Não. Uma coisa legal que eu fiz foi que chegou uma mulher, olhou na minha cara e falou, você é louco? Falei, sou. Aí ela perguntou, como é que eu faço pra me livrar dos meus inimigos? Falei, fica amigo deles. Aí ela fez uma cara de bosta e falou, pô, pensei que você ia falar pra destruir eles. Você destrói eles, viram amigos. Foi muito intenso. Por vários anos que eu fiz outros arcanos, as pessoas falavam assim, pô, Rafael, foi muito legal o louco dele esse ano. E eu não tinha feito, já era outro arcano. Caralho. E ainda achavam que era o mesmo lance. Não... E aí, a gente fazia uma incorporação dessa por ano, e assim, se lidava um ano inteiro com aquele arcano. Então o cara fazer isso num período rápido, é muita mudança, muita porrada. O cara queria fazer isso em um mês e meio. O cara tava... Todo em um mês e meio? Cara, bichão, eu tô falando que nego tava louco. Quando eu fiz o diabo, apareceu até o livro de Baphomet pra eu traduzir, velho. É. Foi tenso, velho. Tudo que tinha capeta, te lançou Demônios da Goetia, tudo vinha de uma vez. Não tinha direito à escolha, você tem que lidar com aquilo e pronto. Então, eu não recomendo você a incorporar os amiguinhos sem você saber o que tá fazendo. E se fizer, vai com calma. Não é como outros instrumentos aí, né, de corporação, você tem que ir de boa. Eu tenho mais uma pergunta pra vocês, assim. Alguém já tentou, tipo, abre aspas e alerta de loucura, conversar com a carta e teve noção de consciência ou com algum arcano? Não necessariamente tarô normal, pode ser qualquer outro que você trabalha. A consciência... Teve alguma noção ou percepção de algo semelhante à consciência? Eu acho obrigatório fazer isso. E aí? Sei lá, consciência, não. Na minha leitura... Você cedeu o instrumento, né? Mas na minha leitura é muito mais conversando com o processo interno, com o louco dentro de mim, não trazendo o louco pra dentro de mim, entendeu? E quando vem um arcano falar diferentes com você? Aí. Alguém que é um arcano te para na rua e começa... Porque você... É isso sim. É assim, jogou uma carta e fala assim, eu quero falar com esse arcano. Você falou, não funfou, manja, clássico. Porra. Acho que não... Deu ruim, não funcionou. Acho que essa biribinha não explodiu e de repente você pisa e ela estoura e te dá um susto. Deixa eu descer e comprar uma Coca-Cola. E aí ele vem, te encontra num lugar e vem alguém falar com você dentro daquela aspecto. É tipo o rolê Alan Moore encontrando pessoas. Você acha um cara, chega um cara em você, chega alguém que você olha pra pessoa assim, você pode nem parecer esteticamente, mas às vezes aparece esteticamente, o que é assustador. Mas assim, alguém chega e esse alguém, tipo, conversa na fonte, na energia, no rolê, daquilo. E você fica, caralho, cuzão. No ponto de ônibus. Usando palavra-chave da carta, o que é mais bizarro. É, Isso é meio assustador mesmo. Isso é bizarro. Rolou poucas vezes, mas é uma parada bizarra. É até comigo que não sou dos tarô, já rolou isso aí. Então, é pra você ver essa parada de consciência. E pra brincar com isso também de novo, se você trampa com outras questões, sei lá, carta Sakura, uma coisa... Carta Sakura é bem legal pra começar, porque ela é pra criança mesmo, ela é uma coisa infanto-juvenil, assim. Então, eu acho que ela é bem diluída. Nenhuma carta mata. A carta mais perigosa é a carta do silêncio, tá ligado? Que acho que é o maior terror pra uma criança. É você. Fica quieta, filha da puta. É, então, ela é uma das cartas mais pesadas, assim. A mãe agora tá pregando o quarto, né? Fazendo a criança engolir, né? Que, então é muito louco essa questão. Que você aproxima, você percebe uma consciência. E aí, velho? Da onde vem isso, né? Você não tem como comprovar, você não tem como ver. Quero então um pouquinho da visão de vocês, assim. Rafa, você falou desse... que você fez essa escola de tarô, assim. Como é que era mais ou menos essa visão, assim? Não era cabala, então? Como é que era a parada? Era memorizar. Ah, isso aqui significa isso, vai ter que memorizar. É, acho que eu comentei com você pelas redes sociais que eu aprendi tarô umas 10 formas diferentes. Então teve ali o Raju Banzaf. Tentei. Ah, ok. Primeiro contato que eu tive. Depois, falei com o Alex Alprin, que era editor do Sexto Sentido. A gente era amigo, trabalhava no mesmo lugar. Esse maluco tá vivo? Tá vivo, tá bem. Aí a gente trocou uma ideia assim, falei, eu tô lendo esse troço aqui, ele chega aí que eu vou te ensinar uma parada. Aí ele me ensinou um negócio bem diferente. Ele falou, olha, nem olha pra carta, vai só nos pauzinhos que tem dos números romanos. Como assim? Aí ele falou, olha, o Marcelo é, por exemplo, 4, são 4 pauzinhos, faz diferença. Aí ele falou, 1 é um indivíduo, 2 são 2 pessoas que se conhecem, 3, essas pessoas geram um fruto. 4 são os 4 alicerces de uma casa, mas ela ainda não tem teto. 5, é que você colocou alguém dentro da casa. Ela não é mais uma casa, ela é um templo. E vai até o 10, até o 20. E é muito interessante. Fez uma operação de interpretação através ele falou, de outro me ensinaram ponto. Assim. Eu fiquei, caraca. Aí, bacana, guardei. Mas ainda não achei o suficiente. Tem um amigo que chama Felipe Caselli. E a gente se conhece por rolê de quadrinhos e tal. E começamos a conversar de... Ele, na verdade, foi o cara que me falou, olha, eu tava escrevendo uma história em quadrinhos. Primeira história que eu tava escrevendo de terror. E a história me afetava. Eu escrevia a história, eu sonhava, passava mal. Eu ainda não mexia com nada. Então, eu tava saindo de uma fase de 15 anos como um cético daquele abascanto. Eu comprei toda a minha pontuação do GURPS em não sentir nada relacionado ao lado espiritual. Seguro, seguro. Sim, mas é pro mal também é foda. Você precisa de ajuda e não tem pra onde ir. E aí eu tava rompendo com isso. Ele falou, cara, você já tentou Magia do Caos? Lê esses trabalhos aqui do Grant Morrison. Você quer ficar doidão? Abre aqui, já tentou. Aí eu li o Prometeia, li o Invisíveis e aí eu já tava sacando que o Tarot tinha outra coisa ali. E com isso caí no Raju Banzaf, mais um legalzinho que é o da viagem lá. Ele vai na Sally Nichols e dá uma enxugada na Sally Nichols e faz o livro dele. Aí li esses dois e aí falei, poxa, isso tem tudo a ver com o que eu tô fazendo. Eu tô sendo afetado? Porque nós, seres humanos, somos seres que nos tornamos diferentes dos outros animais quando nós aprendemos a contar histórias. Quando não era só assim, quando surgia um leão, os macacos sobem na árvore e esse é o reflexo de ver o leão. Não, ele passou por um leão bem longe, chega pros outros e fala, tem um leão naquele pedaço ali. Isso muda tudo. Então, pra mim, tarô é só um instrumento de contar histórias, assim como já foi a fogueira, sim, assim como já foram os desenhos na parede. Quadrinhos, e tal, inclusive. E era nisso que eu ia chegar. E tem tudo a ver comigo. Eu trabalho com quadrinhos. O tarô, pra mim, é uma história em quadrinhos. Sim, total. E é uma história em quadrinhos genial. Quem é formalista e gosta de quadrinhos psicodélicos, o tarô acho que é o máximo. As páginas podem ser colocadas em qualquer ordem. É, você pode juntar vários e formar uma página com vários quadros. Você pode brincar de leituras diferenciadas, trocar a ordem, botar na ordem, tira uma do lugar. Dá pra fazer um monte de coisa. A gente tem um exercício no curso de tarô que a gente programou, que é justamente isso, cara. Cada carta tá associada de uma forma diferente da jornada do herói. E a gente tava fazendo exercício de criar roteiro. Assim. É, eu faço isso. Cara, eu dou no curso de roteiro também. A gente pegou alguém e falou assim, o que vai acontecer com esse personagem? Vai e tal, esse personagem vai sair de casa, vai enfrentar um problema. Isso. Aí rolou mais uma assim, negou o problema, virou outro, voltou pra casa. Aí tipo, acabou a história, acabou o arco. Então, essa é o pior tipo de história que não tem conflito. Ela não tem uma história. Aí a gente tirou outra. Você pega essa história, joga na lixeira e começa a jogar. Pega outra. E aí a gente fez outra que virou uma puta de uma epopeia. E eu falei, caralho, e não acabava, assim. E acaba a carta, você tem que usar as que estavam no começo. É, e não acabava. Eu falei, caralho, mano, que loucura. E não tinha fim. É uma vida que você consegue escrever. Muitas pessoas perguntam como é que faz aquela narrativa. Estilo Pulp Fiction. Fala, ó, constrói a sua história linear, separa ela em partes relacionadas ao tarô. Agora mistura. Joga pro alto, vê o que joga pro alto e vê o que acontece. E agora tenta reorganizar a história pra que ela funcione nessa nova configuração. Pronto, acabou. Você tem uma narrativa não linear. Mas aí eu tive esse lance da magia do caos e tarô, que foi diferente. Aí por fim a minha mulher falou: você tá curtindo esse negócio? Eu fiz uma escola de tarô, lá, o tarô xamânico, em Santo André. Tato. Santo André? Em Santo André, com o Luiz Mota. Casa de bruxa. Chama Universidade do Tarô. Casa e nessa época tava no Tatuapé. Falei, ah, vou fazer esse troço. Aí fui fazer, eu era o aluno mais chato, questionava tudo, porque ele tentou vender o tarô dele, não quis comprar, tentei usar um outro tarô e usei. Vou fazer o meu, pegou um monte de guardanapo, desenhou. Não, eu sou assim, eu tava lá sete cão e não foi duvido. Nesse processo que eu percebi que dava pra mexer muito mais do que eu tava imaginando, né? Que dava pra lidar com questões mais complexas. Aí eu chego na pergunta do Andrei. A forma deles lerem tarô, que não necessariamente é a minha, é uma coisa muito instintiva. É relacionada muito com os elementos, com a forma como você tem contato com a natureza, com as coisas da sua vida. Então, por exemplo, ele vai te fazer pensar em cada arcano e relacionar aquilo com a sua vida. O que em você tem a ver com esse imaginário que tem em forma do louco? O primeiro exercício era olhar a carta e tentar encontrar através dela, sem ninguém te dizer nada, o que significava o louco. E aí todo mundo falava, e do que saía de todo mundo formava nosso imaginário de louco. Era bem maluco. Aí depois ia passando por todas as outras cartas. Uma coisa bem orgânica, bem de grupo mesmo, sabe? E depois disso, a gente começou a trabalhar com as mandalas. Aí tinha uma mandala de triângulo, usando três cartas, né? 3, 3, 3, 3. De quadrado, pentagrama. Depois ele... Hexagrama é muito interessante. Você falou de conversar com o arcano, é com hexagrama. Faz um hexagrama de carta, 6, 6, 6, 6, 6, 6 pra caceta. Pega um só com os menores. Pega um arcano maior que você quer trocar ideia, põe no meio, entra num estado X aí que você ignora, sei lá que porra que você põe de nome. Entra nesse estado e tenta trocar uma ideia com esse arcano. Vai vir muito forte pra lidar com aquilo, conversar e... É, tecnicalidade. Que negócio é 6, 6, 6, 6, 6, 3, 3, 3? Ah, é o número de cartas que você usa pra fazer os lados do símbolo. Mas pode ser qualquer carta? Como que é? É, normalmente você usa os arcanos menores pra fazer o símbolo. Os maiores aleatório. Pra aleatório. Você... Aleatório. Tá, os ângulos, né, que você tava... Isso, você vai fazer um triângulo. Você... Cada lado dele tem que ter três cartas. Eu entendi que você ia pegar os 6 do baralho. Ah, não, desculpa, eu também não fui tão claro. E você faz como? Tipo, eu faço uma pergunta e vou virando uma por uma, ou você vira todas pra entender qual que é? É, na verdade, não é um trabalho de adivinhação. É um trabalho de comunicação. Por exemplo, triângulo é potencializar algo. Quadrado, você prende alguma coisa. Pentagrama, aí sim, tem uma questão de desejos. É, tem um muito legal que você faz um boneco, um corpo humano, e é de cura. E você corta as energias das partes, você identifica pelos arcanos. É esse que você faz com os maiores, é diferente. E corta com menores. E aí você separa ali, tem alguma coisa aqui nesse braço. Não é o braço em si, é naquela... A ideia da região, isso, e aí você corta... Então tinham vários instrumentos, eu falei, meu, isso aqui é muito louco. O Mota é um cara muito interessante, porque ele falava muito assim, vamos tentar na prática, é muito magia do caos. Vamos tentar na prática, vamos... Não fica lendo livro, não lê livro, vamos conversar aqui e chegar nas ideias juntos, e buscar... Eu vou trazer algumas coisas que eu trabalho e vocês tentam adaptar. Só que o curioso, os outros alunos não tentavam nada de diferente, eles só seguiam aquilo. E eu tava o tempo todo trazendo outros baralhos, tentando fazer com uma carta menos, ver o que acontecia, botando a carta de outro baralho no meio, usando todas as... Tipo, sei lá, pegava 3 tarôs, usavam 30 cartas do mesmo naipe de menores. Tipo, uma coisa maluca, pra ver o que acontecia. Eu tava experimentando e tinha resultados interessantes. Enquanto a galera tava ali só aquela coisa de seita mesmo. Você me lembrou eu jogando Ifá, tá ligado? A mulher jogando Ifá pra mim, aí ela falou assim, escolhe uma pedrinha aqui. A menina jogando, eu falei, tá. Aí eu peguei a pedrinha e falei assim, eu acho que essa aqui tá parecendo que é positiva, essa aqui tá parecendo que é negativa. Aí eu trocava a mão, tá ligado? Na hora, assim, eu fazia uns truques. Ela, não deu, tem que jogar de novo, tem alguma coisa errada. Aí assim, ela não via, tá ligado? Mas aí, é legal que ela tinha uma percepção. Então, eu tentei umas 4 vezes dar um golpe e falou, volta de novo. Aí trocou. É, então, mas era isso mesmo, coisa de testar, de ver se tá valendo. Isso, e aí depois a gente passou por um processo de iniciação, que teve uma morte simbólica, teve todo um trabalho mágico, e aí a gente começou a fazer trabalhos usando umas coisas que tava conversando com o Tato, usando objetos, tipo, vamos usar sementes, vamos usar plantas, fazer uma refeição em conjunto, trazendo uma refeição que te representa, umas coisas bem xamânicas mesmo. E aí tinha um trabalho todo de xamanismo com tarô, de incorporar a carta, de usar, por exemplo, você tá no seu trabalho, eu preciso lidar com uma determinada situação, eu incorporo um elemento do mago, uso, depois bano e descarto, sabe? Tipo, você tá usando como se fosse uma caixa de ferramenta mesmo. Então era bem interessante, bem diferente, e nunca foi falado de cabala no curso. Então quando eu vejo as pessoas falando de cabala, eu falo, ok, você tá falando de cabala, não de tarô. Tarô, ele é como andar de bicicleta, você pega ele e lida com ele até entender ele. De todas essas formas que eu aprendi, que eu tive acesso, eu comecei a inventar a minha. Então tem um híbrido de tudo isso daí. Às vezes eu uso o lance dos pauzinhos, outra hora eu uso só a cor, eu olho a carta, vejo a cor e já falo. Então eu acho que é legal no tarô. Sou eu que não entendo nada. Mas é assim que tem que usar. Eu acho que o tarô ele tem que ser uma coisa muito orgânica. Pra quem você tá lendo, pro que você tá fazendo, você responde de maneiras diferentes. Mas Rafa, desculpa te interromper nessa, cara. Eu concordo plenamente com tudo que você disse. Nós temos histórias diferentes, mas complementares. Ambos começaram em Santo André. Santo André está para o tarô, assim como o Osasco está para os vikings. Ah, não, cara. Santo André é tipo foda. Salém do Brasil. É, absurdo. Inclusive tinha aquela casa de bruxa que tinha um castelo com cabeça de bruxa, com chapéu de bruxa, né? Não existe mais. Virou uma universidade, depois uma pet shop, sei lá. É, mas recomendo, inclusive, que vá para Paranapiacaba. Agora, eu concordo plenamente com as coisas que você está falando, mas eu acho que as pessoas têm que ter alguma base. Tipo, não é só chegar e ir sentindo e batendo. Então, particularmente, eu acho que... Porque senão aí vira a galera jogando banco imobiliário. Mas eu não tava sozinho. Havia alguém instruindo a gente. Sim. Não, eu só quero falar o seguinte. Tô pontuando pra galera que tá ouvindo. Livro pela figura do instrutor. Era alguém que tava parasitando. Eu tô pensando só no cara que tá ouvindo aqui, a pessoa que tá ouvindo o podcast, falar, então é modo foda-se. É que eu acho que a melhor maneira de aprender tarô é de forma oral, no bom sentido. Sim. É com alguém te passando alguma coisa, assim, te explicando. Você chupar sentido. Até vir pra você. É, dá pra aprender da forma oral, mas não sei se é a melhor. Lambe a carta. É, dá pra fazer. Isso depende. Se você for sinestésico. Não é. Eu acho muito bonita a sua preocupação. Eu também já tive essa preocupação. Foda-se. Do tipo, ah, porque aí o ouvinte vai ouvir e vai falar. Nós não estamos falando nisso. Episódio da Goécia. Vou sempre falar desse episódio da Goécia. Não pode, não pode. O Andrei, cuidado, cuidado, cuidado. Aí, ah, mas eu ouvi, me senti muito impelido. Obrigada por me encorajar. Então... O Ju, você sabe, por exemplo, qual é a minha função aqui nesse podcast? Ser lindo. É tentar colocar ordem nesse par de dinheiro, né? Sim, sim. Qual é a função do Keller? É usar o corpo dele pra ganhar dinheiro. É mostrar dinheiro. O bumbumzinho. Qual é a função do ouvinte? A função do ouvinte é fazer merda e encher o saco. Então, já beijo, então, e só pra continuar, assim, você pode fazer isso, meter o louco, quem o Rafa tá falando? Pode. Talvez você até descubra um ótimo método divinatório. Ou um método de não fazer mais. É. Mas tu tem culpa segurar o B.O.? É outra parada que eu acho que ela é importante. Você pode entrar em qualquer buraco, bicho, mas tu tem culpa pra segurar o B.O.? Tu pode andar em Osasco às 3:30 da manhã, sem problema nenhum, no meio da rua, chacoalhando nota de 100. Tu tem culpa segurar o B.O.? O lance é saber o truque das ruas, né? É, você tem, se você não tiver culpa segurar o B.O., não se inventa, né, mano? Mas eu gosto da ideia do que você falou, Rafa, de, tipo, da oralidade e de trocar experiência. Eu tenho ciclo de tarô de 2 em 2 anos. E aí, curiosamente, eu fui até olhar quando que a gente gravou outra geek sobre tarô e quando que eu fiz o Futurologia e faz exatamente 2 anos. Saudades, cara. Então, realmente, ainda continua batendo essa parada de 2 em 2 anos. E a gente, toda vez que a gente conversa sobre tarô com outra pessoa que joga, que conhece, às vezes você descobre um método diferente, uma estrutura diferente, e aí você testa e fala, putz, aqui funciona super pra mim, cara. A parada do oculto do Keller falou, pra mim funciona bastante. Quando eu jogo um sistema extremamente simples, e aí eu comecei a descer as cartas do oculto, do oculto, do oculto, do oculto, do oculto. No Futurologia, eu fazia um oculto só, mas dependendo da situação, dá pra você colocar 2, 3, explica o que era funciona. Futurologia. Futurologia, sim, é uma atração que eu fiz alguns vídeos no canal da Rede Geek, no YouTube, onde eu tirava, eu jogava tarô pra ferramentas, pra celulares, lançamento consoles de videogame. Preveu a Nintendo, o sucesso da Nintendo. Então, eu acho isso bem divertido, cara. Que a cada 2 anos isso acontece, essa troca de experiências enriquece muito, porque você, às vezes, conhece alguma coisa sobre tarô que não tinha ideia que dava pra ser, né? Mas sabe por que ele é fácil de aprender de forma oral? Porque ele é sobre contar histórias. Ele não é sobre só sobre simbolismo. Simbolismo é parte de contar histórias. Ele é sobre conversar. É importante a gente... Vocês estão falando muito disso e é muito real. É muito importante quando você percebe que você desenvolveu uma relação plena com qualquer oráculo que você esteja... Agora eu tô falando qualquer oráculo porque eu não sou do tarô, né? Mas que mas você... Mas o tarô é de você. É, será? Ele me quer. Eu acho que ele não me quer. Eu tenho muita dificuldade com ele. Mas é, você percebe que você tem uma relação full com aquele negócio quando você inventa os seus próprios métodos. Você eu acho que... Né? Sim, sim. Porque aí você fala assim, poxa, eu conheço tão bem isso aqui, eu já experimentei de tantas formas, e aí as pessoas ficam, como o Rafa falou, né? Às vezes fica, poxa, mas no curso é assim, bababá. Se você... E é uma coisa de experimentação e de construir regra. Se você tá construindo regra, nenhum professor tem que chegar pra você e falar assim, ah, mas tá errado. Tá fazendo tudo errado. Não, se você tem uma regra e se você sistematiza algo, gente, as coisas não brotaram, cara, qual anõezinhos da Terra, né? Eu gosto muito disso, porque assim, isso é muito contramão do discurso que geralmente se fala sobre esse tipo de assunto, né? Porque, tipo, geralmente é, siga a regra, me obedeça, toma esse dogma aqui pra você. Ah, o que acontece se eu... Não pode. Ah, não pode. Vai dar errado, vai dar merda, você vai morrer. Eu acho muito interessante isso, porque a gente mim... já falou isso, inclusive, nesse programa. Vai dar merda, você vai morrer. Que seja o bom senso. Sim. Então, só que aí, por exemplo, eu olhei pra um e o cara falou, não, com toda certeza o cara vai morrer. E eu olhei pro outro e falou, não, então, pode morrer, mas pode ser um outro ciclo e pode renascer uma outra coisa. Então, tipo assim, toda vez que a gente tá discutindo magia e esse tipo de coisa, que afinal de contas é um podcast sobre, o que eu acho mais bonito é ver que como cada coisa funciona pra pessoa e ver que a parada dá certo quando se torna personalista a prática. Sim. Do tipo, você encaixa a tua parada e aquilo funciona com uma maneira que só funciona pra você. Você pega o universal e transforma em individual. Exato. E pra mim é onde que a chave vira, sabe por quê? Porque em dado momento o cara pode ser até fodão, mas se o cara tiver só seguindo aquilo que disseram pra ele, aquilo vai funcionar de maneira limitante. Ele é um repetidor de fórmula. Ele é um seguidor, ele não é um caminhante. Aquela coisa, o caminho do Crowley é o caminho do Crowley. O caminho do Bardon é o caminho do Bardon. Se você é um bardonista, parabéns, mas você não tá criando. É aquilo que tá muito pra... Às vezes, alguns ouvintes entram em contato com a gente, é aquilo que falta muito pra pessoas que estão começando. Que é tipo assim, essa coisa de... A gente usou um termo, como é que era? Que você precisa de... Você precisa de confirmação. Brio. Não, não é brio, não. Acho justo. A pessoa precisa de uma confirmação. Ah, Kelly. De um viés. É. Deu certo pra mim? Vê esse resultado. Tipo assim, o cara... receber a chancela de alguém. Exatamente. Ou ainda pediram prova. Carta, mandaram mensagem. Olha... assim, falou, Kelly, eu preciso de uma prova da verdadeira magia. Fala, não, mas só pra completar, tipo assim, a pessoa, ela não dá tempo da parada oxigenar. Ela não dá tempo dela experimentar. É, cada um sem seu tempo, ela não dá tempo, né? De nada. Ela quer... é... deu certo, não deu certo. E agora? E vai. E é muito... imediatista. E é um paradoxo muito engraçado, porque o que é super popular hoje e o que todo mundo quer experimentar é a magia do caos. Obviamente que você tem um equilíbrio, não dá pra você tirar as coisas do buraco, mas também não dá pra você pegar aquilo e ficar fazendo só aquilo o resto da sua vida. O mago de caos que gosta de coisa, estrutura e esquematização, né? Exato, e aí quando você fala pra pessoa, você já descobriu o seu jeito de acessar isso? E a pessoa fala, mas tem como? Eu dei o curso de magia do caos lá no Fantástica. Recomendo. E foi muito louco que a galera falou assim, gente, Zoskia, o método do Spare. Aí a galera, sim, eu falei, os 40 servidores do Tommy Kelly, sim, tudo isso é da hora, não é magia do caos. Aí a galera, como assim? Magia do caos. Isso foi criado através do método de magia do caos, mas ele é Zoskia, Zoskia. 40 servidores é 40 servidores. São sistemas fechadinhos. São sistemas fechadinhos. E que não tem muita margem pra experimentação. Exato. Aí a galera fica meio olhando assim, fala, porra, mas então o que que é? Eu falei, o que que é? Você construir. Aí a nossa discussão foi em cima do que construir. Essa que foi a discussão. Depois até eu tive uma conversa com o Keller, né? Depois do workshop, não sei se você lembra. Eu falei assim, cara, eu senti que muita gente não sacou a parada. Nas perguntas das pessoas, normalmente vinham pela confirmação do... mas isso pode? Mas isso tem muito a ver com como a magia do caos é vista pela galera da internet. Não é vendida não, amigo, não é. Não é vendida não, porque tem gente que vende certo. Em algum momento, a magia do caos é isso, é só sigilo, é só punheta e é isso. Isso ficou muito inculcado e é difícil das pessoas. Isso é típico do estigma de quem conhece só superficialmente. Olha, sim, então, eu acho que o problema é mais complexo. E a brincadeira do Bril faz muito sentido. Porque eu acho que o maior problema das pessoas é interpretar as coisas. O que significa isso? Acho que é bom... parece uma bobagem falar isso, mas... não é só ler e entender aquilo da maneira mais óbvia. É ler e tirar algo pra sua vida daquilo, vendo do seu ponto de vista. E aí encontra outro problema. A maior parte das pessoas não sabe quem é. Quando ela não sabe quem ela é, ela não tem um ponto de vista pra tirar. Ela tá sempre lendo aquilo, vendo como uma coisa externa. Sim. E todos esses caras, esses pensadores, nós aqui estamos conversando sobre nós, sobre a nossa relação. Eu vejo as pessoas falando sobre magia, no caso a gente aqui, e eu não faço a mesma coisa, mas me identifico com as sensações, me identifico com as posturas e com os processos. Eu acho que o maior problema, você que tá ouvindo aí, é para um tempo e tenta entender quem você é, qual é o seu perfil, que tipo de pessoa você é, o que que você gosta, o que que você não gosta. Quando você tiver uma relação com a espiritualidade, a magia, sei lá o que for, você vai perceber que boa parte daquilo tava em você, mas você não tinha sacado. Eu acho que é aí que é o ponto de virada. Quando alguém fala um negócio, fala, ué, mas eu já fiz isso na quinta série, fazendo tal coisa, e nossa, isso que é sigilo? Que é o que a gente tem aqui toda hora, né? Quando a gente explica o que que é a gnose. Só desculpe, nossa, mas foi exatamente o que eu falei pro Keller. Quando acabou, eu acho que eu falei assim, cara, eu tinha lido muita coisa, puta, eu gosto pra caramba e tal, eu gosto muito de estudar isso. E aí eu vim fazer o workshop, porque eu queria sacar se tudo, porque assim, se era uma vaidade minha, do tipo, não, mas eu já conheço tudo isso, ou se de fato eu tava certo em relação à parada. Eu tava com medo de estar me enganando. E eu falei, caramba, exatamente o que eu... então tá bom, então tá, valeu. Então, o caminho não tá, não tô, não então tá, errado, tá valendo. Emoção, né? Foi legal conhecer isso. Eu quero trazer duas paradas, assim, que eu acho que ela é importante pra caramba, né? Eu sou professor em escola pública, né? E tem uma coisa que uma menina perguntou pra mim, acho que foi quinta-feira, que foi o último dia que eu dei aula na escola em Suzano. Eu tava lá, a menina falou assim, tá lendo um livro de filosofia, e tipo, eu boto a molecada pra ler, porque o meu trampo é que eles entendam, eu tenho que saber ler. Isso é uma parada que eu... tem brilho. É, eu caio matando mesmo. Então a gente pega um texto, a gente lê o texto, fala, gente, o que a gente tira desse texto? A gente começa a ler e tal, aí depois deles fazerem a leitura, eu venho com outro conteúdo do texto que eu tô achando ali. Aí a menina falou assim, pô, professor, mas você pega um parágrafo, caralho, e você tira tudo isso daí de dentro? Por quê? Eu falei, porque tá aí dentro, tá em mim, tá nas coisas que eu li, tá na relação com vocês. O problema é que a gente não pode ler só a palavra. Você tem que ler o que tá na entrelinha e o que nem tá no texto, o que tá no momento que a gente tá vivendo. Porque o texto pelo texto, se você só ler isso, é letra morta. A letra é viva. Eu acabei de puxar pra cá. E o tarô é tão bonito, porque ele tem tantas entrelinhas nesse naipe. E quando você... e isso foi uma coisa que eu aprendi meio que na porrada mesmo, né? Primeira vez que eu estudei, eu falei, ah, bom, vamos ver, vou decorar as cartas, palavra-chave, vamos ver o que dá. É o pior caminho, inclusive, eu sou historiador, estudar história, o pior caminho é, vou fazer decoreba. E tem outra parada que eu acho que é legal pra caramba, que, tipo, todo rolê mágico, você pegava, tipo, Golden Dawn, que foi a maior ordem esotérica, blá, blá, blá, blá. Galera tinha um roteiro em comum, tinha uma base comum de vocabulário, principalmente, né? Acho que é pra falar a mesma língua. E chegava uma hora que cada um tinha que criar uma visão própria do mundo. Inclusive, tem a teoria de que o baralho do White, ele é... Teoria não, é fato. Ele é a forma dele que ele vê a realidade, que ele vê o mundo ali, aquilo ali é a interpretação dele. É o TCC dele. É o TCC dele dessa parada. Assim como a teoria, essa é uma teoria, de que o Prometeia é um dos TCCs do Morris, do Muro até um ponto, e o Invisíveis é um dos TCCs do Morrison. O mais legal é quando você termina isso, você chega no brother e você fala assim, esse é o meu mundo, deixa eu ver o teu. E aí você faz essa troca de mundo, tá ligado? Deixa eu ver, aqui tá o meu, deixa eu ver o seu. Cara, é do caralho. Que gostoso. Todo menino fez isso em algum momento. E curioso, eu já fui professor de história na meus escola pêsames. Pública e não sou mais, superei isso aí. Descobri que fazer quadrinhos dá mais dinheiro que ser professor. Eu vou tentar isso aí em algum momento. Isso é bem assustador. Isso é bem assustador. Mas o que eu quero dizer é que eu tava dando um curso de roteiro e eu sempre falo isso pra eles. Olha, galera, vocês têm que ler as coisas. A gente faz uma parte de leitura, porque tem que fazer uma análise pra você saber fazer. E eles sempre ficam ferrados quando eles fazem a análise deles e de repente eu falo, ó, então, agora vem a análise que eu fiz. E aí a gente que tem um pouco de experiência, porque já leu aquilo várias vezes, muitas vezes é a primeira leitura, né? E coloca um monte de coisa na mesa e eles ficam, pô, mas eu não vi nada disso. Aí eles ficavam, na próxima aula eu vou tentar encontrar coisas que você não encontrou. E é isso que eu quero que eles sintam. Eu fiquei, quando o cara falou isso, eu falei, uau! É o Lucas, um abraço pro Lucas. Ele falou isso, eu já falei, esse é o caminho. É essa raivinha de, tipo, eu também consigo. É. Que eu sentia na hora que tava estudando tarô e que todos vocês em algum momento devem ter sentido, que não é uma raiva do mestre, é do tipo assim... Na inconformação de, é um da desafio, situação. É, um desafio. Não é uma arrogância do tipo, eu quero ser igual a você ou, tipo, você não é melhor do que eu. Não, é do tipo, caramba, será que eu consigo fazer? Se esse merda consegue, eu também consigo. Exato, ele é só uma pessoa. Eu dizia isso muito pros colegas do curso de tarô, que a galera tratava o Mota como se fosse um deus, um mestre, não sei o que. Ele é um cara, velho, ele é seu amigo e nós estamos trocando ideia aqui. Então é esse o papel dele. A partir do momento que você endeusar essa pessoa, já era. Tal qual o Dolinho, seu amiguinho. Isso! Então não endeusa nada, cara. Olha, o segredo de boa parte das coisas que você tá ouvindo, as pessoas falarem, os livros, as práticas, tá em você. Muita gente faz magia o tempo todo só por viver. É aquela pessoa que sabe ver o lado bacana das coisas e o lado ruim do que precisa ver o lado ruim. Já viu aquelas pessoas que não falam, mano, esse cara tem muita sorte, tá em todos os lugares na hora certa. E muitas vezes o cara não tem, ele tem uma atitude bacana na hora que surge uma oportunidade. E isso é magia, isso é lidar com o mundo de uma maneira interessante, de uma maneira nova. E você não carrega seu grimório só com os livros do Paranauê. Você carrega através do que você carrega na sua biblioteca como um todo. Então, e aí você começa a conectar a parada. E acho que esse é o ponto principal, sabe? É você realmente se conhecer melhor, encher sua biblioteca e é você assistir, sei lá, cara, programa popular na TV aberta e depois ouvir um Mozart e conectar todas as pontas e conseguir entender as achar que magia é tipo assim, é só você ler um contexto de alguém da Europa do século XVIII e ignorar completamente a tua vida à tua volta, né, cara? Outra coisa sobre mestres, né, e endeusar, na hora que você endeusa uma pessoa e fala, pô, esse cara sabe tudo, você tá ignorando o fato de que esse cara teve uma caminhada particular até saber tudo. É verdade. Né? E, cara, você nunca vai ser assim nesse cara se você não tiver a sua caminhada também. Não, você precisa ser um cara como este cara. Isso. Você não tem que ser esse cara. Esse é o grande lance. Você tem que trazer coisa nova pro mundo. Essa nunca é a parada da magia. Vai ser equiparável, né? Se você não passar o mesmo perrengue que a pessoa. Sim, a parada da magia é você manifestar uma coisa que não tá aqui, tá do outro lado, você tem que trazer pra cá. Você tá criando oportunidade, criando isso. E eu acho uma coisa muito legal da penumbra, puxando uma sardinha pra meus amigos da penumbra aqui, esses bonitinhos. Isso aí, ano que vem eu vou aumentar o achievement. O achievement, é. Que tem uma parada muito legal que a penumbra tá aos poucos começando a investir em algumas coisas de ficção. E aí quando você vê, pra dar uma olhada, tipo, o livro dos mitos modernos. Por que você não citou o Calciferon Martelo das Feiticeiras? Porque tem três. Já é um sucesso. Você citou o que não é meu. Você tem problema comigo? Desculpa, já vamos chegar aí. Deixa eu puxar aqui a sardinha pros amigos que eu mais gosto. não foi essa a intenção. Mas é que tem, tipo, o mitos modernos. Eu tô com ele em casa, eu tava dando uma folheada, eu li alguns deles, que saiu junto com a galera do Mitografias e tal. Mano, é uma interpretação nova sobre várias questões mitológicas clássicas, com aquele frescor do cacete, com toda uma outra visão pra você ver, sem a infantilização que muitos mitos têm. Isso cria arcabouço mágico pra trabalho. Isso não é só. Sabe quem foi muito feliz fazendo isso? O Neil Gaiman fazendo Sandman. Perfeito. Porque ele criou um troço que é patamar acima dos deuses, ao mesmo tempo ele não exige nenhum tipo de crença, ele existe como um conceito muito forte, e não tem como você questionar aquela lógica de que o sonho é uma entidade, existe aquele mundo, ele é moldável, né? Dependendo de quem tá lidando com ele, todos aqueles seres são moldáveis. Porque ele é o Lorde Moldador. Porque eles são ideias. Sim. Ali é um quadrinho sobre ideias que são fundamentais. Pertencentes à consciência, né? De vida. E assumem aparências diferentes conforme isso. A cultura da pessoa. Tem o Sandman... Gato. Gato, né? É genial. Tem o Sandman Flor. É. Tanto que eu acho que ele gastou todo o mana ali e agora ele tenta fazer aquilo, ele pega um pedaço do Sandman, repete e lança agora, uma obra nova. Agora ele é uma sombra de si mesmo. É. Mas assim, faz parte. Eu acho que ele já fez algumas coisas legais, mas perto do Sandman não tem nada que... Porque quando você tá lendo o Sandman, você tá fazendo um processo mágico muito intenso. É, de conhecimento. Porque ele te leva pra vários caminhos, né? Um dos quadrinhos que eu leio com os alunos é o 24 Horas. Aí peço pra eles lerem, um quadrinho violento, tem não sei o quê. Ele faz aquela leitura, eu falei, não, é... Esse quadrinho é sobre escrever. Aí eles olham pro outro assim, é o melhor curso sobre escrita que você pode ter num quadrinho. É um... Olha, como assim? Veja a primeira parte. É uma pessoa, que é aquela mulher que trabalha no lugar, e que ela é uma escritora que não põe conflito pros personagens resolverem. Então, todas as resoluções são fulano casa com Beltrana e é feliz. A moça que é lésbica, ela esquece disso e arruma um cara e dá tudo certo. E isso não traz nenhum tipo de prazer pra quem tá lendo. Aí, na sequência, ele fala, agora eu vou mostrar o que um escritor de verdade faz. Entra um cara que começa a manipular as pessoas de verdade, como aquela moça queria, e até quando ele dá algo pra essas pessoas de positivo, é uma tortura. Até quando ele faz elas sorrirem, curtirem as coisas que ele tá emulando, no fundo você sabe que algo ruim vai vir na sequência, e é isso que um bom escritor faz. Ele manipula você junto com os personagens. E não tem dó deles, eles são ferramentas pra contar a história. E nenhum aluno tinha sacado isso. E depois eu fiquei, isso deve ser uma brisa minha. Tava lendo uma edição especial e tinha um texto da Karen Berger, que é a editora, todo selo Vertigo, incluindo as coisas que saíram antes, Monstro do Pântano, V de Vingança. É a mina que fez a diferença no mercado. E que recentemente entregou que o Alan Moore e o Morrison são brother. É, esse é massa. Ah, mas é legal, gente. O mito era legal. É. E aí, ela comenta que esse é o conceito mesmo da história. Ele escreveu pra escrever uma história sobre contadores de história. Aí, me faz pensar, poxa, então a maior parte das pessoas lê as coisas e não faz ideia do que elas realmente querem dizer. Por isso que tem racista que gosta de X-Men, por isso que tem uma série de questões. Fascista que gosta de Jogos Vorazes. Mas nada me convence que Babadook não é um filme de fantasma. Não é de depressão, né? A cara do Andrei. Não é sobre depressão. Não, dá pra você encarar ele como um filme de fantasma, só que ele é um filme de fantasma merda. Eu vou ter que concordar com o cara. Tirar todo o lúdico e deixar só a literalidade ali. A bruxa soube crescer, né? É um filme muito ruim. É um filme muito ruim de terror, muito genérico. Comum. Muito comum. Mas quando você desmembra ali, é que você tá ali, beleza. Mas parece que a gente tá fugindo do assunto, mas eu acho que é esse o assunto. É, nós estamos falando de instrumentos de leitura, da realidade, do que significa isso, ou da falta de realidade. Essa percepção que nós temos da vida. Então, sim, pra você ler tarô bem, você não tem que saber cabala. Você tem que saber ler bem um texto, você tem que saber ler bem as pessoas, você tem que saber ler se vai chover ou não. Você precisa ter arcabouço simbólico seu também, não precisa ser aquele específico. Por isso que eu fico incomodado com esse lance da prisão da cabala, porque isso faz a pessoa achar que o tarô é um instrumento pra cabala. E, na verdade, os dois podem ser usados de forma super complexa. E complementar ou não. Mais um detalhe que a gente tá fazendo no curso que a gente achou importante pra caramba. Porque os mitos originais, entre aspas, que dão origem ao tarô, eles são associados sempre à cabala, quando a gente fala do curso. E a gente falou, cara, é foda eu contar histórias mitológicas cabalistas distantes. Então a gente fez o quê? Filmes pop. Então a gente vai lá e vê, por exemplo, situações em que a energia do carro se manifesta. Snatch, essas coisas. Porque total. Ele é sobre você criar um projeto e dominar todo o caminho e nada vai interferir. Até quando parece que interferiu, estava planejado desde não o começo. Não vai. É, você chegou na linha de chegada. E até o processo contrário, do que a carta invertida do carro e fosse, porra, morreu na praia. Tá lá, morreu na praia. Sim. Parece que morreu na praia, mas não, era parte do rolê. Tem isso, a gente pegou umas cenas assim, a gente pegou várias questões que foi... Algumas foi mais simplificada também, porque se você pega uma coisa, uma leitura muito louca, a galera tem uma dificuldade de ler. Se você vai abrindo símbolo, abrindo símbolo, símbolo... Então a gente pegou algumas coisas mais simples, umas coisas mais complexas. Mas é justamente pra usar uma mitologia próxima do cotidiano, que é pro cara sacar, porra, olha a expressão aqui. Que é o que todo mundo fazia pra ler tarô. Exatamente. Você chegou a ver o Fuzz Tarô? Vi. Era um Instagram que eu mantinha você e... Foi lá que eu te conheci, caralho. Que eu parei de usar porque Instagram mudou as regras e eu fiquei com preguiça de me matar muito pra chegar no mesmo resultado. Mas basicamente era isso, usar o tarô pra ler coisas da cultura pop, fazer análises delas, dessas coisas, e muita gente mandava mensagens pra mim muito engraçadas do tipo, essa é a visão hétero do tarô. Oi? Pra hétero. É, tipo, eu falava, caraca, bicho. Você não tá entendendo, bicho, beleza. Não faz o menor sentido. Você tava comendo alguém nas fotos, na imagem do bicho? Não faz o menor sentido. Eu acho que elas queriam dizer que era um tarô que não tinha essa coisa que é associada ao feminino. É, a feminilidade, da... né? É, não sei, é uma babaquice. Mas o que eu quero dizer com isso? Nem o conceito mínimo do troço as pessoas entendiam. Era literalmente, era só isso. Eu tô lendo tarô usando cultura pop. Então, muitas vezes eu falo... É, eu trouxe até umas cartas pra mostrar pra vocês que a gente fez. A gente fez a carta do... A gente vai mostrar agora pra vocês, então olhem agora pra vocês. A gente fez uma carta da Matrix, né? Que é o enforcado, que é o momento que você tá preso lá na cápsula. Tá que fudido. E aí você não tem uma percepção de onde você tá, de quem você é, mas é só sair. E você não consegue. O enforcado... Você tá servindo de sacrifício. É, são aquelas situações que, meu, é só você tomar uma atitude, mas você fica se justificando e tal, andando em círculos. Então, era uma forma de falar de... Muito parecido com o que você tá fazendo. Quando é o caminho. A gente veio com a ideia, eu falei, porra, eu acho que é isso aqui. Vai ter sempre alguém que vai reclama, né? Vai ter o clássico e tal. Não é essa a proposta, né? A proposta é você ter uma parada que seja ligada à cultura pop, introdutória, que tem essa também, a gente teve que fazer ela de maneira introdutória, mas, com material e tal, mas eu achei do caralho. Eu falei assim, porra, eu acho que essa é uma vertente que eu não tô vendo ser explicada. Ju, então me conta um pouquinho como é que foi essa história de você conhecendo o Lenormand, como é que foi sua experiência, fala aí um pouquinho. Foi uma época que eu tava experimentando muito com oráculos. Em geral, né? Chegou, tava já lá no meu estudo de bruxaria, enfim, e aí chega uma hora, né, que é tematizado. Olha, então, vamos trabalhar com oráculos? Vamos trabalhar com divinação? E aí eu fui aquela pessoa que, nossa, vamos dar um rolê aqui por todos esses que você tá me apresentando e ver qual que é o mais legal. E, na realidade, não fui para fazer um curso de tarô a primeira vez. Simplesmente porque uma amiga minha me indicou um curso de baralho cigano. Quer fazer um curso de baralho cigano? É, começa pelo dia a dia, cara. Já que você acha que... E eu achava que eu não tinha talento, que era uma coisa muito longe pra mim e tal. Ela, vamos fazer um curso, a gente faz junto. Você não fazia runa ainda? Não, eu estava começando a conhecer todos eles, já sabia o que era o tarô, tinha ideia do que eram as runas, mas aí ela falou assim, ó, vou começar a fazer um curso de baralho cigano, vamos. E aí eu fiz uma formação completa dentro dessa escola, o que me deu um certificado, inclusive, para atender. No final do curso, eu fui chamada para trabalhar no lugar. E aí eu falei, não sei. Porque assim... Jogar o dinheiro aí, ó. Pois é, joguei dinheiro fora. Primeiro, porque besta, porque não tinha segurança, mas eu era muito nova. Não tinha segurança. E segundo, porque não era ainda o que era meu. Tipo, eu sentia que eu dominava a técnica, mas eu falava assim... É, é foda. Acho que não é o que é meu. Hoje eu sei o que é meu, né? Tá na cara, mas... Claro, sim. O mundo inteiro. Ele é bunda igual a mãe do Stallone. É o... Como é que chama o... Comancia. É, Comancia. E aí eu fiz essa formação, foi muito legal, porque essa formação tinha um caráter muito forte de formar bons oraculistas. Além de você aprender o sistema, né, como é que você lê o tal... E eu amava, morria de dar risada nas aulas do baralho cigano, porque o baralho cigano é fofoqueiro. Rapaz, como é legal isso. É muito demais. E tem vários jeitos de você fazer a tiragem. Quanto mais completo, mais fofoqueiro é, mais detalhe da treta você tem. É maravilhoso. Mas o mais legal desse curso que eu gostei foi porque eles tinham essa visão de como formar um bom oraculista. Como é que você fala com as pessoas. Quais palavras você não deve usar de jeito nenhum quando você tá lendo um oráculo pra alguém. Tipo, eu acho. Eu tô olhando aqui porque eu acho. Não, você não acha. Se você acha, vendo, volta três casas, volta pra estudar, depois você vai atender alguém. Isso é muito complicado. É uma coisa que a gente vê muito hoje em dia. Principalmente porque, né, como os meninos citaram no começo do podcast, a gente está em uma época muito difícil e esse tipo de coisa pipoca demais. Então hoje o que, que a gente tem? Muita gente que oferece o leituras relâmpago gerais. E aí você tem gente que bota lá no texto, eu acho que você... Não. Ou as profecias autorrealizáveis, né? Tipo, essa coisa que você falou lá do abater o carro e tal. É fazer sugestão, igual a hipnose. É bastante problemático. Então você também tem que fazer uma certa curadoria, enfim, com quem você... Ou se não também, vai paga lá e lê preço, tudo. Paga o preço. Enfim. Eu vou te falar que eu mesmo indico, sei lá, meia dúzia de pessoas na face da terra, pra ser lido. E é muito importante que isso aconteça. Você não tá lidando com qualquer coisa. É bastante importante a gente falar isso, né? Não vou entrar no... É o ser humano desnudado, né, cara? Isso. Né? Muito importante dizer que isso não substitui terapia, psicólogo, psicanálise, que é uma coisa bastante grave que de vez em quando eu vejo por aí. É importante também a gente falar, não quero entrar no rolê da uberização do trabalho, mas assim, tem muita gente que tá querendo fazer isso, oferecer esse tipo de trabalho como um side job. Isso não é ruim, tá? Por favor, antes que vocês comecem a me apedrejar. Faz o que tu queres, porém, você precisa ter muito claro que você tem uma responsabilidade bastante grande em mãos. Mesmo que você faça um bagulho muito aberto, né? E aí, é problemático e é muito bacana esse negócio, e o Rafa tava falando aqui em off, né? Que ele também fez no curso de tarô dele, também teve esse lance de aprender como se portar e como passar a mensagem, porque gente, eu vou dizer uma coisa com quem trabalha com isso, às vezes, e quando eu digo às vezes, eu tô sendo bastante legal, tipo, é quase 50%, é muito mais como você passa a mensagem do que a mensagem em si, tá? Então, quando você trabalha, por isso que é um caminho que você escolhe trabalhar, sabe que você vai se fuder um bocado e que não é pra qualquer um, infelizmente. Eu tive uma experiência recente. Eu fiz dois cursos de hipnose. E assim, eu só não fui cético porque eu já tinha uma pessoa da minha família que precisou fazer. Estávamos procurando terapias para melhorar uma depressão que parecia que não tinha fim. E aí ela fez um processo de hipnose, regressão, lidar com algumas questões traumáticas. E aquilo foi quase formatar o HD de um computador. De repente ele tava novo. Então deu um defrag. Deu uma oportunidade. Não, foi uma formatação mesmo. Porque um dia aquela pessoa, os ombros caídos, aquela expressão derrotada, e no outro dia era aquela pessoa de 10 anos atrás. Então foi uma experiência muito impactante pra mim, apesar desse termo estar sendo usado insuportavelmente, né? Mas foi muito marcante. Eu falei, eu como bom magista, falei, eu tenho que aprender esse troço. Vamos ver o que é isso aí, né? E fui fazer lá o curso. Primeiro curso era de 2 dias. Fiquei, tá bom, vou fazer. Em uma manhã, eu já hipnotizei um cara de fazer ele ver o que não existia. E vou deixar um pouquinho mais claro onde eu quero chegar. Primeiro ponto que eu percebi assistindo a aula. A hipnose tem uma relação muito próxima a quando você faz um trabalho de magia, que você medita, mexe lá nas caramunholas, altera alguma coisa e segue em frente. É muito parecido. Inclusive, quando tentaram me hipnotizar, não rolou. Tentaram várias vezes e eu só ouvi assim, não vou, não pode. Tentava tirar meu nome, não. Seu nome é fulano de tal. E detalhe, boa parte das pessoas não tava ali pra aprender a hipnotizar, tava ali pra ser hipnotizado. E aí eu fiquei pensando, poxa, por que eu não tô sendo hipnotizado? E aí, no outro curso, eu pensei, quem que tá falando isso? Pô, eu ponho defesa na cabeça, sou eu. É o meu antivírus mágico aqui. Então, o que que eu fiz? Quando alguém ia me hipnotizar pra fazer um exercício... Você tinha que desligar ele. Eu tinha que falar o nome mágico e falar, olha, esta pessoa pode me hipnotizar até dentro desta regra X. Eu mesmo assim ainda deixei ali. Já que tá funcionando, não vou quebrar. E vai ser só por essa experiência em si. Eu falava tudo isso mentalmente pra mim mesmo. Aí eu permitia que o cara fizesse a experiência de hipnose comigo e ainda com aquele troço assim do tipo, isso você não deve lidar. Duas coisas que eu percebi. Uma, boa parte das pessoas, só tanto pra quem tá lendo quanto pra quem quer aprender, não tem uma postura adequada. Quando você vai hipnotizar alguém, o processo de hipnose começa assim, sou hipnotista. Começa dizendo o que você faz. É muito semelhante com a leitura de tarô, no sentido de que você reforça o ciclo de crença do que tá rolando com provas. Então, você mandou 2, 3 coisas que a pessoa acreditou, ela se permite viver a experiência tarô. E aí, você tá fazendo a leitura, e você deve ter sentido isso com runas já, aí ela se permite curtir aquilo. Porque, no geral, a gente se defende desse tipo de coisa, de se abrir. Outra coisa que me incomodava muito, muita gente, era muito fácil de ser hipnotizada. Muito fácil assim, ó. A gente tava na segunda aula, ok? Então, ou seja, não sabia fazer a coisa direito. E tinha uma moça que ela era sonambúlica, que fala que é uma pessoa que é facilmente hipnotizada e chega em altos níveis de alucinação e delírio. Ela tava do outro lado da mesa, a gente fazia um sinal de que a mão dela ia estar grudada e grudava. A pessoa não pode ver um filme. A pessoa tá nessa situação, ela não pode ouvir uma piada. Né? Essa é a criança que assistia Ninja Americano. Cara, essa pessoa não pode fazer nada, cara. Todas as experiências que ela tem como ouvinte, telespectador, vamos dizer assim, de forma aspas passiva, interferem nela plenamente. Então se alguém chegar pra ela e falar assim, você é um lixo de pessoa, desculpa falar isso pra você que tá ouvindo, você é um lixo de pessoa, você é um derrotado, não consegue fazer nada, ela acredita que vai ser. E o pior, que as coisas bacanas não entram. Essa é a parte mais difícil. Então, a hipnose, ela achei bem interessante, porque basicamente ela é uma meditação em que eu coloco a pessoa em estado de hipnose como se eu estivesse empurrando o carro dela. Então, basicamente, você dá um pau na cabeça da pessoa, tem um lance de hipnose, fala assim, quanto que é 5 vezes azul? Pá! Já era, a pessoa já tá dentro. Porque você deu um bug, e quem consegue responder com o número, ainda tá com a defesa ligada. Quem não consegue, já entra. Não, ou é sinestésica. Eu também respondo. Mas o lance é esse, eu acho que quem vai ler, você tem que entender que o que você tá dizendo pra pessoa pode entrar sem filtro nenhum. Então, eu fiz uma leitura uns tempos atrás, assim, eu não vivo de ler tarô, eu leio tarô porque eu tenho que fazer. Porque é importante pra mim e é uma coisa que eu posso, é aquilo que a gente tava conversando. É assim, eu tenho uma responsabilidade por ser um cara que lê tarô. E aí, é essa responsabilidade, é atender quem me procura e trocar. Eu já pensei em ler de graça e vi que é muito humana de graça, não pode, tem que trocar. Não. Eu tava lendo pra uma pessoa que lê comigo há uns 4 anos. E ela perguntou pra mim assim, eu vou passar no mestrado? E eu li e saiu, não, mas saiu, não agora. Aí eu falei, olha, agora não tenho certeza, mas você, isso é uma coisa pra você. Eu acho que eu respondi mal, porque poucos dias depois ela falou, não passei. Aí eu falei, o que que eu disse pra você? Eu falei que você ia passar? Eu falei que talvez não agora, não era certeza. Mas eu devia ter dito, não é agora. Foi uma das poucas vezes em que eu não fui muito sincerão, direto, como eu costumo ser nesse tipo de coisa. E a pessoa que acabou pagando por isso, porque ela ficou na esperança e ela podia estar tranquila de assim, eu já vou me preparar pro próximo. Ela leva a pancada antes, né? É, era melhor. Eu tive uma experiência, acho que uma das mais traumáticas, assim, de tarô, que até fiquei um tempinho meio meio olhando pra carta, meio que, caralho, cuzão, né? Sendo que essa carta é um papel. Isso fica muito louco, né? A carta é um papel, tá, gente? Só avisar o ouvinte aí, é um papel, tá? Tem uma galera que fica aquela saga. Ah, oh, sagrado. Mas a ideia que tem nela. Aí é foda. O que acontece? Porque eu fui ler pra uma senhora na época de escola, assim, a gente tava lá, a gente vira e mexe na escola, a gente fazia uma rodada, assim, tinha aula vaga, os professores e tal. Falou, senta aí, a gente fazia uma brincadeira e tal. E aí uma senhora que era da secretaria pediu pra ler, né? Eu falei, não, vamos ler. Aí a gente puxou a leitura e ela falou assim, ah, tal, passado, deu algumas questões, que era mais na análise da vida mesmo, pra diversão, só pra festa de salão. E aí deu, atualmente, que ela tinha uns problemas e tal, e na carta futura deu, resolve o que você quer resolver agora. Aí eu olhei assim e falei, então, tá falando que você tem que resolver as paradas, tal e tal. Ela falou assim, por quê? Eu falei assim, porque nunca você tem que resolver. Nunca é um mau conselho, né? É, e tal e tal. Aí eu fiquei na dúvida e eu tirei mais uma. Falei assim, resolve o que você tem pra resolver agora, porque você não vai ter chance de resolver depois. A filha dela veio me agradecer depois e falou assim, olha, ela parece que sabia, porque ela começou a fazer um monte de coisa que ela queria ter feito nos últimos momentos. Aí eu pensei, e se eu falo numa hora que eu tava lendo, uma brincadeira, cara, uma diversão. E se eu olho pra mulher e falo assim, tá tudo certo, pode ver e tal. Caralho, ela podia ter vivido os últimos momentos. Responsabilidade. É, ela podia ter vivido os últimos momentos sem fazer porra nenhuma. Essa é a palavra, responsabilidade. Então é louco, tem uma coisa aí pra você ficar atento, cuzão, né? Qualquer método oracular, a gente tá falando tarô aqui porque é o que a gente tá falando. Eu falei que já assumi alguns arcanos, né? Quando eu fiz aquele trabalho, e eu saí do grupo quando eles pararam de fazer o teatro do tarô. Eu falei, isso é muito fundamental pra mim nesse trabalho, não faz sentido sem isso. É xamã do tarô e não faz xamanismo com o tarô, então tchau. Aí eu fiz o louco, eu fiz o mago, eu fiz o carro. O último que eu fiz foi o julgamento, que era onde eu queria chegar. O julgamento foi o que eu mais aprendi. Todo mundo fazia o julgamento, ia vestidinho de anjo, e era super agradável. Olha, seu julgamento. Jamais, lá, lá, lá. O meu julgamento, eu comprei um manto preto, e eu decidi que as pessoas não iam me ver até a hora da apresentação, que era tipo, eu sou o arcano tal, venham ler comigo. Tinha um momento assim. Cheguei lá descalço, com manto preto, voz gutural, uma voz diferente. As pessoas esqueceram que era eu. Aí eu me apresentei e falei assim, olha, eu tô aqui pelo seguinte, o que vocês fizeram até então gera consequências. Eu sou aqui pra dizer qual é a responsabilidade de vocês com relação ao que vocês fazem. Essa foi a experiência mais estranha que eu tive com o tarô, porque eu não tinha controle de quase nada do que eu dizia. Aspas. Então, a minha barraca era o seguinte, eu não mostrava meu rosto, era um manto preto cobrindo o rosto e falando com a voz gutural, e as pessoas mal entravam na barraca, eu já começava a falar coisas. Teve uma mulher que entrou e pôs o pé na minha direção, eu falei, você é péssima com a sua filha, e plá, plá, plá, plá, plá, caralho, bicho. Plá, plá, plá, plá, plá. Pode chamar a próxima pessoa. Ela tava chorando. E aí ela saiu, eu ouvi ela falando assim, esse cara é bom. Porque essa é a realidade. Todo mundo fica assim, ah, porque eu vou tomar porrada, mas a pessoa quer receber a parada. Total. É, mas assim, foi muito intenso, porque é um arcano que... Sobre isso que nós estamos falando. O julgamento é um arcano muito denso, muito complexo, muito perigoso pra esse seu amigo que incorporou todos quando chegou nele. A chance de bater as voltas ali é grande. Virou suco isso aí. E é um arcano que representa o seu papel como leitor de tarô, né? Você tem que ser alguém que tenha domínio do que você tá fazendo, mínimo, ter consciência do que você tá fazendo e respeito pela aquela pessoa. Porque qualquer coisa que você fizer, a responsabilidade vai ser sua. Eu não gosto da palavra culpa. Muito cristão e não tem como mudar. Você só fica sofrendo. O responsável é assim. Você é responsável, você tem que se virar pra arrumar aquilo. Então eu gosto muito desse conceito. Ou assumir que não vai arrumar. É, ou fala assim, olha, eu não vou arrumar, mas eu vou ter que lidar com isso. Uhum. Então eu penso como tarólogo, que é uma palavra até estranha de dizer em voz alta, pra mim, que quem tá fazendo a leitura, não é só uma coisa pra você ganhar um dinheiro. É uma coisa pra você fazer a diferença. É, levantando já a bola da grana, eu acredito, pelo menos pra mim, tá? E vai falar um pouco da sua história também. Boa. Ah, beleza. Assim, rapidamente, comecei em Santo André, me veio através de um sonho que eu tava jogando tarô. Num outro Magicando, eu conto o lugar de Santo André que eu comecei as paradas. Sim. Mas eu sonhei que tava jogando tarô e a minha sogra, na época, falou, você sonhou que tava jogando tarô? Então tá bom, você vai jogar tarô. Mas você tinha contado pra ela? Acordei e falei, eu sonhei que tava jogando tarô e saiu essa e essa carta e aconteceu isso, e desembuchei, assim, o sonho. Caramba, que tal? E aí eu comecei a jogar tarô, de fato. Comprei dois baralhos, ela me deu um, eu não me lembro como foi a parada, e eu comecei, de fato, a jogar, estudar, e aí teve quatro vezes, acho que foram as únicas quatro vezes que alguém jogou tarô pra mim. Foram as quatro vezes que ela jogou tarô pra mim. E aí ela fez umas ferramentas, como o Rafa falou, de exercício, jogando pra algumas situações, ou pra um outro arcano, uma parada dessa, e fez pra mim, algumas vezes, pra eu entender o mecanismo, e a partir disso foi um processo muito intuitivo meu, através de leitura e através do uso mesmo, de fato, do tarô. E eu tenho ciclos, como eu falei, de anos em anos, o tarô volta pra mim. Às vezes eu não sei onde ele tá, por exemplo, agora, eu não sei onde tá um dos meus tarôs. Eu não sei, e eu sei que em menos de 3 meses... Pra te devolver faz uns dias. Ah, obrigado. Eu sei eu sou de São Mateus, desculpa. Eu sei... Não leva mal, tô acostumado. Mas eu sei que em menos de 3 meses esse baralho vai aparecer pra mim. E é foda, cara, como esse ciclo, ele vai e volta. Há 2 anos atrás, a gente gravou um track sobre tarô, eu fiz atração sobre tarô. Eu e o Rafa, a gente teve semanas que a gente conversava sobre tarô, a gente ficou um mês conversando sobre tarô. E nosso trabalho de tarô morreu junto, quase. É verdade. Começou quase junto e morreu quase junto. Então, assim, a minha relação com o tarô foi sempre assim. E é meio maluco, porque desde então, essas 4 jogadas de tarô, ninguém nunca mais leu tarô pra mim. Sempre fui eu. Então, às vezes, as pessoas estranham quando eu falo que eu leio pra mim, porque tem muita gente que não gosta. Tabu, mas tem aquele medo de se autoconhecer e lidar com seus boicotes. Esse tabu. Eu não tenho... Pra mim, o melhor rolê de tarô só quando eu leio, porque às vezes a carta me mostra uma coisa que eu não quero ver, e aí é que o negócio é legal. Tipo, pra mim, eu acho a parte mais divertida. Eu sou filho da puta que eu faço terapia com nota. Porque se alguma coisa acontece e me incomoda, eu anoto e levo na terapia e falo, eu quero trabalhar essa porra aqui, ó. Eu quero lidar com esse problema, porque eu acho que essa é a pegada mesmo, de verdade. Queria levantar a bola da grana. Pra mim, quando você não cobra nada, você tá prestando um serviço de uma forma até espiritual, saca? E acho que tem até esse negócio que você pode canalizar. Se tem uma troca, se eu tô recebendo um presente pra fazer, e pode ser um presente, pode ser uma flor, não importa. Mas se tem uma troca, é um bloqueio. Na minha percepção, a minha leitura disso, é que é um sistema de defesa. Parada rolar dentro de um canal que eu estou disposto a fazer. Então, essa é a minha leitura. Eu sempre jogo presente. E pode ser um beijo, pode ser um abraço, pode ser simbólico, mas tem que ter um presente. Mas eu nunca joguei por grana. Cara, eu tive uma fase em que eu cobrava e me sentia mal. Achava uma espécie de sujeira, sabe quando você tá sujo, assim, tipo, fazendo um negócio errado. Só que eu percebi, é uma doação muito complexa de você mesmo. Às vezes eu termino uma leitura e essa leitura te faz pensar muito em coisas que você tá fazendo. Se você não cobra, você tá dando um pedaço de você ali. Você tá... É, alguém vem e morde sua alma, sabe? Tipo, é que você se expõe mais. Você se expõe muito, se não se acha. Quando tô lendo pra cobrando ou não, é que assim, quando eu não cobro, é porque alguém que já fez muito por mim. Não é que eu não tô cobrando, eu que tô devendo. É, não precisa ser grana. Eu já fiz leitura que eu falei assim, porra, faz isso pra alguém, quebra um galho, ajuda. Isso aí. Pros meus melhores amigos, eu só leio assim, tipo, chega aí. Fica em crédito da cerveja, fica qualquer coisa. Mas dizer se expor, não pro outro. Mas tem... Se expor pra você mesmo. Pode ser. Quando você tá lendo, você tá se abrindo também. Você não sente isso? Porque na minha leitura é essa. Quando eu tô lendo, eu tô me abrindo e puxando de dentro. Assim, é sobre aqui, duas pessoas, aqui, cara. É isso aí. É isso Mas aí. Tem um detalhe que eu acho que é importante pra caralho, que é muito ruim o outro ficar em débito com você também. É isso que eu fico às vezes preocupado, saca? Eu falo, não, eu tô lendo... Ah, o lado judeu da família me diz que tudo bem, isso é legal pra caralho. Tem juros, tem juros. E a desvalorização do que você tá fazendo é complexa também. Olha que eu não tenho Keller no nome, né? Que eu sou judeu. Mas que eu jogo assim, e tem uma galera que eu não quero que fique em débito comigo, tá ligado? Tem uma galera que eu quero que, porra, tá resolvido, segue aí, irmão. Tudo bem, não quero ter nenhuma ligação assim, saca? Vamos resolver isso aí. Ainda mais gente que eu não tenho tanta proximidade. Então, é cobrar, ele é um método de defesa e é pra fechar aquela relação, né? Porque aquela coisa, a grana, ela é uma medida de desconfiança, né? Ela é necessária porque é uma medida de desconfiança entre dois pares. Então, é uma coisa assim, pra mim fechar essa relação, pra não ficar nada em aberto. Você não me deve nada, eu não te devo nada, tá tudo certo, fechamos, ok. Foi um momento, espero que tenha sido bom pra você, é nóis, beijinho. Isso é uma forma de segurança também. E não só pro magista, que o magista resolve isso aí, encheu o saco, vela preta. É uma segurança pro outro. Porque é foda o cara ficar, nossa, fiquei em débito, o cara tá sabendo da minha vida e tal. Me preocupo com o outro. A pessoa coloca poder também, né? É, você tá te colocando num pedestal e a grana te coloca no chão, entendeu? E tem uma questão que é o seguinte: você às vezes lê pra pessoa de graça e ela considera uma piada. É. Uhum. Ela não valoriza. Não dá valor nenhum. Eu acho engraçado, assim, mudando completamente, mas mantendo dentro do tema. Trabalhei muito tempo vendendo software. Tinha um software que eu. Não vou entrar em detalhe, mas tinha um software que era de graça. Ninguém queria. Começou a cobrar barato, todo mundo queria. É exatamente isso que eu tô falando. Você oferece de graça e de a graça pessoa... não é bom. Não é bom, cara. Por que esse cara tá me dando isso? Isso. E aí eu falei, eu dou um valor simbólico que, pra mim, não vai fazer diferença na minha vida. Vai fazer pequena, mas não digo, não vai mudar a minha vida. Mas pra pessoa, ela fala assim, não, eu quero tirar o melhor disso. Até a conversa é outra. Ela faz perguntas pertinentes, ela vê que o tempo tá passando. Eu nunca vou parar no meio. Falo uma hora porque tem gente que é infinito, cara. O cara começa falando, e meu vizinho? E meu cachorro? E não termina. Então põe um tempo até pra ter um... Infinito de graça. Fudeu. Tem que haver uma... Ó, já aconteceu o seguinte comigo. Vortex, né? Nunca eu não sei se já aconteceu com vocês. Eu li pra um cara, mas já dizia assim, isso não tá fazendo o menor sentido. Bloqueia, é isso? É mais que isso. Aí eu virei pra ele no final e falei assim, você não acredita em porra nenhuma que você perguntou pra mim, né? Aí ele deu um sorrisinho e falou, só queria aprender como você lia. Falei, você não aprendeu. Por que você não deixou eu ler? Entendeu? Porque você, pra saber como eu leio, você tinha que deixar a gente ter uma conversa real. Agora, se você... Você conectou, né? Ah, mas eu achei que você não acertou nada. Cara, você perguntou um monte de mentira. Eu mesmo tava lendo e pensando, que porra, que papo é esse? aqui de maluco? E o pior, se eu soubesse que ele tava mentindo, tivesse percebido, talvez saíssem coisas que ele não quisesse ouvir. Porque eu li tentando responder aquelas perguntas, mas falei, isso não encaixa. Porque não, como às vezes eu faço? Eu falo pra pessoa assim, eu vou ler umas cartas aqui antes de você perguntar qualquer coisa, e mando algumas coisas e a pessoa fala, filha da puta, sabe? Tipo... Começa a procurar câmera, né, em volta. Isso é o tempo todo. Às vezes a pessoa fala assim pra mim, nossa, eu tinha várias coisas pra te perguntar, mas você já respondeu tudo. E isso é o maior abre porta do cético, né? Nos primeiros 5 minutos a pessoa já tá assim, caraca, então vai. Aí você percebe que a pessoa se abre. Eu faço leitura por Skype. A pessoa muda de postura sentado na cadeira. Ela vai chegando perto da câmera. Sim. A mais legal que aconteceu comigo, só pra parar de falar muito, tava no meio de uma leitura pra um cara, ele tava super empolgado, ele falou assim, ah, não dá pra fazer umas perguntas do tipo, qual que é o sentido da vida? Eu falei, dá. Saiu, acho que era o mundo. Aí eu respondi pelo sentido da vida pra você é isso, isso, isso e aquilo. Ele ficou... Oh! E por sinal, só pela zoeira, virei uma carta. E essa menininha de exatas? O cara, caraca, bicho, como assim? Tipo, essa menininha de exatas foi muito... Foi muito preciso, meu lado, né? Quebrada mesmo. Eu fiz uma leitura esses dias pra uma amiga, que ela falou assim, Keller, tudo bem? Eu falei, tudo, tal. Falou assim, você tem como ler tarô e tal? Eu falei, vamos. Você quer presencial? Como é que você quer fazer? Falei assim, uma coisa que eu tô meio envergonhado. Eu falei, então, precisa falar? Eu falei, pode ser, mas se não quiser falar nada, tá tudo bem. Posso abrir na moral? Ela falou, pode. Eu fui, inventei uma leitura, falei, então a situação é essa, uma coisa que você se sente insegura pra lidar e tal. Você diante da questão, você tá pronta pra isso, mas não sei o que lá. A outra é putaria. Aí ela falou, caralho, como assim? Aí foi levando, tal, tal, tal. Era um convite pra participar de uma parada. Ela não sabia o que que... Aí ela, que atitude que eu tomo? Aí eu falei, toma seu cu, né, irmão? Deu uma na leitura lá, tal, e ela... Eu falei assim, você tá pronta, você é legal, vai abrir teus horizontes. A outra, você vai só cogitar e blá, blá, blá. Aí eu sei lá o que ela escolheu. Mas foi bem legal, porque foi tipo assim, vamos ver, vamos na parada, né? E é possível também tirar assim, né? Agora, o jeito que eu acho mais legal, aí vocês me dizem se eu tô ficando muito maluco, mas eu gosto de ler sem carta, sem nada. É o tipo de coisa que talvez eu ainda não tenha treinado o suficiente. Um dia eu vou conseguir fazer isso a meu bel prazer, mas não acontece normalmente. É de... O processo de tarô é tão maluco que, de repente, eu consigo enxergar os símbolos. Tipo, tá vendo uma estante de livro, assim... E aí eu começo a ler a parada. Eu começo a fazer isso fazendo coisas repetitivas. Eu com placa de carro. Eu faço leitura fechando caixa. Também tem uma editora, sabe do que eu tô falando. Você tira 100 conto, que nós e mais fodida é saber que você tá mandando um monte de livro que você fez pras pessoas. Quando é tudo igualzinho, oxe. Nossa, delícia. Aconteceu uma loucura comigo, foda, quando eu conheci uma pessoa muito importante pra mim. Eu entrei obrigado. A primeira vez. Quando eu entrei a primeira vez na casa do Rafa Fernandes, eu não sei o que aconteceu. Eu entrei num estado assim, sozinho. Eu entrei e falei assim: nossa, que legal esse livro, tal, você gosta dele? Ah, gosto e tal. Aí eu falei, nossa, Rafa, mas é interessante como tal coisa. Você já fez isso daqui? Já. Aí, de repente, eu falei assim, você já pegou aquela pessoa daquela foto, né? Já peguei. Porque você tem que tomar cuidado com tal pessoa. E aí começa tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum. E não necessariamente tem as cartas ali. A partir do momento que os símbolos vão começando a criar valor, você começa a conectar. Esse processo oracular é assustador. Eu lembro que a primeira vez que eu tive uma parada dessa com carro, que é uma coisa que eu uso muito, porque eu dirijo muito. Todo dia eu pego a Tibiriçá, né? Porque eu trabalho, eu tenho que atravessar uma parte dela. Então é uma coisa que eu olho muito. Você não eu tem já escolha. Quase bati o carro porque eu entrei em estado meditativo olhando as luzes à noite. Então, tem que tomar cuidado com essas paradas. Hipnose rodoviária. Tem isso. É verdade. Eu acredito. E aí, teve uma parada assim, que a primeira vez que eu fui, foi alguns anos depois de eu ter lido Hunter, The Reckoning, do Mundo das Trevas, sim, né? Sim, claro. E aí eu falei, caralho, cuzão, porque Hunter é essa aí, né? Você tá um dia indo levar a trabalhar, tá ligado? E de repente, tipo, sua mãe vai ser morta. Você vê na, você olha pra parede, aí você olha de novo a parede e tá escrito assim, seja bem-vindo a Suzana. Eles vivem. Aí eu fiquei, caralho, cuzão. Unha quando bate, né? Se não bate, tudo bem, eu tô louco. Unha quando bate. A White Wolf, maior curso de magia que existe. Enorme, né? Agora, assim, vou fazer uma pergunta. Qual foi a situação que você teve ou que você ouviu falar de uma leitura em que ela era extremamente perigosa? A situação era muito grave que a pessoa tava expondo e você... Ou alguma coisa que você falou, nossa, eu tenho que pensar muito pra responder isso, eu tenho que ser ou responder na manha, porque vai dar ruim. Eu tive uma que eu vou bem esconder muita coisa que a pessoa pode ouvir. Mas eu tava numa situação de depressão muito forte e queria ouvir uma coisa, né? Quando você tá na leitura, queria ouvir uma coisa na leitura que não ia sair na leitura, que não tava saindo na leitura, entendeu? Uma coisa que não tava lá. Ela queria olhar ou ver algo que não estava ali. E aí você tem que falar e você tem que ver e não bater com a expectativa é difícil. Porque também tem aquela coisa que às vezes a pessoa tá esperando um produto, né? Tá esperando um produto que ela quer ouvir, que ela quer ter. E não foi. E eu vi que tinha uma questão ali de melhora ou piora da condição. Não sei se ela ia fazer bem. A leitura era a esperança dela. Leitura era esperança. E aí brincar com esperança é foda. A minha dica sobre cortar a carta é essa. Eu vejo que aquela pergunta não pode ser respondida. Eu falo, essa pergunta não pode ser respondida mais. Eu faço igual o Yu-Gi-Oh! Eu travo a pergunta e falo assim, só pode perguntar pra mim daqui a um ano. A pessoa fica tipo, hã? Tipo, mas é uma ótima resposta. Lida com isso. É uma ótima resposta. Lida com isso, que essa pergunta você sabe a resposta. Essa dica eu vou levar pra vida, hein? Eu não jogo pra namorada e quem tá se relacionando comigo. Porque já abri e falei, puta, velho. Mas qual que foi a sua, tipo a do Keller? Como foi a minha reação? Não, mas, qual foi a zique dele? Puta, velho, o quê? Eu abri o jogo e falei. Estou sabendo demais, né? Não, é, não, não, não tô sabendo demais do tipo, nossa, vai foder minha relação. Pô, e esse cara aqui que você tá pegando, hein? Eu merda. Vi no baralho cigano que o cara que eu namorava na época tava me traindo. Ai, não, isso é punk aqui. Na hora que eu tava tirando um bagulho pra ele. Um dia eu conto o dia que eu vi. Aí eu olhei e falei, sabia se era loura, tá bom. E o baralho cigano devia estar balindo de alegria, né? Sim, porque adora contar essas merdas. Por que eu não gosto de jogar pra pessoa com quem eu tô me relacionando intimamente? Como qualquer relação, tá? A gente sempre usa máscaras e é natural. A gente escolhe pras pessoas que a gente gosta e as pessoas que a gente se relaciona, o que, que a gente quer mostrar e o que a gente não quer mostrar. E é perigoso você mostrar algo, às vezes, de outra relação, entendeu? Por exemplo, sei lá, se eu mostrar a máscara filho pra minha esposa, isso pode fuder a parada. Eu acho que o tarô, às vezes, acaba saindo de uma forma muito crua. E nem sempre você sabe qual faceta você vai trazer dentro da conversa. Você tá envolvido, é foda. O tarô é Picasso com uma navalha, é, né? E aí, cara, você tá jogando pra pessoa com que está envolvida, você vai ver ela de um jeito que você não vai desver. E não tem como desver. Não existe isso. Não tem voltar atrás, não tem rewind, não tem reconstruir. E aí, às vezes, você fala assim, putz, eu admiro essa pessoa por conta disso, disso, disso, mas tal coisa que eu gosto dessa pessoa, não é assim. E aí, acaba, sabe? Porque faz parte do processo de relacionamento a projeção, do que você projeta na pessoa. Às vezes, ela nem é uma pessoa inteligente, mas você projeta que ela é inteligente. Quando você vê que ela não é, isso pode acabar. Tem vários fatores. E a culpa é tua. E a culpa é sua. Você que leu, você que aceitou. Eu concordo. Achei uma excelente percepção do onde pode dar ruim. E você, Ju, não precisa ser de tarô, mas de qualquer oráculo que você trabalha, que você falou, fudeu. É. Também não vou entrar em muitos detalhes, mas uma pessoa me procurou e ela estava muito interessada em dar o próximo passo na vida dela. Isso significava ir para outro país. Espero que ela não faça parkour. Próximo passo é um abismo. Eu encontrei ela o abismo. Saiu louco, dá o próximo passo na boa. Boa sorte. E aí, eu fiz a tiragem de runas e deu tudo, assim, muito redondo pra ela ir embora. Como isso tem a ver com o rolê universitário, ela falou assim, olha, eu também estou pleiteando uma bolsa pra minha companheira ir comigo, porque vai ser pago. E todos os possíveis... Ela foi falando, dá pra ir desse jeito, dá pra ir desse jeito, dá pra ir desse outro. E todos eles deram que a pessoa não ia junto. E no último deu que era assim, tipo, a pessoa tava com uma inveja muito foda dentro. Puta. E tipo, isso ia cagar com tudo. E aí, como é que você escolhe as palavras pra falar pra pessoa, né? Aí você fica, você tem aqueles segundos de falo, não falo. Como é que eu falo? O que é uma merda. O que é uma bosta. Tô me sentindo no almoço da firma dos oraculistas, que a gente troca ideia de coisa de fora. E depois de um tempo... almoço da firma. E depois de um tempo eu fiquei sabendo que essa pessoa realmente mudou de país e terminou o casamento. O foda é que a gente fala, né? Mas eu vou contar uma que eu não vivi. Que eu assisti rolar nesse negócio do teatro do tarô. E era o almoço entre os arcanos, né? Aí todo mundo fala, ah, eu lidei com isso, eu tava ali contando... Eu tô no carro, as pessoas só me perguntam por que eu não consigo dirigir. Super engraçado. E tinha muito a ver sobre quem elas eram. Era demais. Mas esqueça isso. Uma amiga minha, a Mali, tava fazendo a justiça. Aí chegou uma moça pra ela e falou assim, olha, eu não sei mais a quem recorrer. Imagino que a justiça possa me ajudar numa situação como a minha. Eu sou casada com um policial. E esse policial, ele é gay e finge pra todo mundo que não é. E ele me usa pra fingir que não é. Só que se esse fosse o problema, tava tudo bem. O problema é que ele faz o seguinte. Ele leva os caras na minha casa e faz eu assistir transando com ele. Só que eu não quero. Ele me força a assistir. E disse, se eu fizer qualquer coisa, contar pra qualquer colega dele que ele é gay, ele vai matar alguém da minha família e incriminar essa pessoa, ou simplesmente incriminar pra ela ficar presa, ou eu mesma. E eu não posso fazer nada, não posso separar dele, ele me leva nos lugares pra me mostrar como esposa, mas até nesses lugares eu vejo que ele tem outros policiais que ele já levou em casa, e eu não sei como lidar, e eu não aguento mais isso, o que que eu faço? Bom, que ele, pra polícia. Ele falou que vai me matar. E a gente tinha, ó, deu ruim, a gente chama lá o cara que tá organizando, e ele marca uma leitura com sua pessoa. Foi o que ela fez, bicho, falou, olha, na boa, acho que melhor você pegar aqui, ó, você ganhou uma leitura grátis com fulano de tal, tá aqui e trocou uma ideia com ela, e assim, olha, melhor você se acalmar. Eu faria a mesma coisa, acho que é uma situação que não dá pra você ler num evento, em que é melhor não, tem que ser mais centrado, sabe, do tipo, vamos, você tem uns R$2.000 pra te comprar umas armas frias e um porta-malas bem grande. Aquele boteco, resolve rapidinho. Tem um boteco perto de uma estação famosa aqui em São Paulo, que tem um bar de matadores de aluguel. Aí, ó. Olha aí, fica pra me apresentar. É, aí a leitura de tarô. Esse é um bom plot. Esse é um bom plot pra um filme, hein. Saiu o arcano aqui, o pistoleiro da ZL. Você tinha que ver a minha cara. Meu professor de teatro marcou um encontro comigo lá uma vez, que ele ia fazer laboratório pra um filme, mas ele não me falou o que que era. Aí eu fui lá, sentei, ele falou assim, hoje você vai ter aula de como que é laboratório de teatro. Esse aqui é o fulano de tal, ele é matador. Aí eu olhei assim e começou a conversar com o cara, pagou uma cerveja pra ele fazer um matador. E eu assim no canto, olhando, caralho, cuzão, onde é que eu vim parar? Que rolê é esse? Pergunta, qual arcano é o pistoleiro do ZL? Pô, cara, não sei. Estou mago, hein? Eu pensei nos menores, cara, porque ele resolve coisas assim práticas. Tá, ok. Pensei, sei lá, um cavaleiro de paus, assim, que é pistola, né, cara? Cavaleiro de espadas também. Não, mas ele é mais racional, ele não vai fazer isso. É de paus, mano, que resolve, é, pode ir pá, tá ligado? O cara chega assim. Só a grana, é só o... E o status de fazer a parada, entendeu? É só pelo status. Vamos resolver no pau mesmo. Isso. Make sense. Tá bom. Gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que estão escutando esse podcast maravilhoso e essa mesa maravilhosa. Rafa Fernandes, onde é que o pessoal encontra o seu trabalho? Bom, o Fãs Tarô, você não encontra mais meu trabalho. Não sei se eu recupero de outra legal. Forma, mas por enquanto tá lá. Não, mas fala pro pessoal seguir, porque o pessoal segue se voltar desse animal. Tem que ter umas 5 mil pessoas novas seguindo, aquele tipo não acontecer. Acha, viu? Não, mas manda assim. Não, é assim, eu curto fazer, mas não tava sendo construtivo pra mim. Mas assim, se você quiser ler o que tá lá, tem análise do Sandman, tava fazendo uma análise dos contos do Lovecraft usando tarô. Que louco. Não usem Lovecraft pra ler tarô. Por favor. Pode usar. Não use. Só se você manjar muito de Lovecraft, aí você usa. Bom, sou da Editora Draco. Uma parte dos meus trabalhos você vai encontrar em editoradraco.com. Eu sou roteirista de quadrinhos, né? Meus trabalhos, o que tem mais a ver com o Magicano, acho que é o Demônios da Goethe, que tem inclusive uma intro do nosso amigo aqui, Vinícius. E tem um conto de um ouvinte nosso, tá lá também. Exatamente. E é um convite para as pessoas fazerem Goécia dos quadrinhos. Isso, façam Goécia, crianças. Vocês não vão se arrepender. O quadrinho é bem interessante. Acho que foi uma coisa. É porque a gente estava fazendo uma coleção de horror cósmico e a gente pegou a mitologia do Robert Chambers em O Rei Amarelo, pegou a mitologia do Lovecraft em Despertar de Cthulhu. Isso eu não tenho. E meio que a gente acabou fazendo uma mitologia de horror cósmico que eu nunca tinha visto eles sendo usados assim. Aí saiu a Dark Song, saiu uma parte de coisa depois. Falei, olha lá, velho. Tô no hype. O Hereditário, quando saiu, eu falei, caraca, que massa, a gente fez bem antes. Agora, se você gosta de histórias policiais, eu fiz um quadrinho chamado Ditadura Noir, que é o meu trabalho mais famoso. Pra quem gosta aí de questões mais políticas, mas sem. Com uma história mesmo envolvente, que conta a história de um cara que a namorada dele é presa pelo DOPS. E ele começa a investigar o que aconteceu com ela. Ele é fotógrafo de um jornal. E a coisa vai se desdobrando e vai mudando ele e o que tá em volta dele. Mas, em geral, meus quadrinhos são de ação, terror, fantasia, ficção científica, cyberpunk. Rafa Fernandes no Twitter, por favor. Com PH. Com PH. Obrigado. Nossa, tem um back vocal. Pior do que eu pensei, com PH, mas eu fiquei quieto. E no Instagram, eu acredito que é Rafael Fernandes e S no final, que é meu sobrenome secreto. E é isso, galera. Muito obrigado. Foi um ótimo... O S é de secreto. Simone. É, podcast. Fiquei muito feliz. Fazia tempo que eu queria participar. Eu não ouço muitos podcasts, me atrapalham na hora de escrever. E o de vocês, eu já ouvi mais de 3. Já é um milagre pra mim. Uau, tá bom. Olha lá. É, então. Eu tô com o Disper pra ouvir essa semana. E assim, eu sou um grande fã do trabalho da Penumbra, do Mundo Freak, do Tato, do Ultra Geek, do Keller como o galã de Twitter. Resumido, a galã de Twitter. Visagista. Dando dica de moda. Eu trabalho com Búzios Nórdicos. Búzios Nórdicos. Eu acho que você tem que comprar Búzios e fazer... Eu vou colocar na minha bio do Twitter. Porra. Tá prometido. A menina que mexe com os Búzios Nórdicos. Isso é alterar a realidade, galera. Muito obrigado mesmo, foi muito massa. Espero que tenha falado menos do que eu imagino, porque eu falo muito. Mas é isso, valeu. E gostaria de agradecer muitíssimo. Tato, por favor, deixa aí seu jabax. Galera, muito obrigado. É um prazer estar aqui no Magicando. Eu adoro o papo de vocês. Ouço sempre que possível. É, e se você quiser conhecer mais do meu trabalho, procura aí o podcast Ultra Geek lá no feed da Rede Geek. Rede Geek, a gente produz 3 podcasts, pelo menos por semana. É uma monstruosidade. Oh, parabéns. O nosso podcast de segunda-feira é Ultra Geek. Que é um podcast sobre cultura. Muita gente acha que é de cultura pop, que é de tecnologia, mas Ultra Geek não é. Ultra Geek é sociedade e cultura. Dá uma olhada lá na lista, eu tenho certeza. Pega o podcast que você, pelo título, fala, eu acho que eu não vou gostar desse assunto, e ouve. Vai ser a parada que vai virar a chave. E eu já gravei uns 30 Ultra Geeks. Inclusive, tem uma série nossa que a gente fez o Apagão entre o Lobo e o Cão, que é sobre um quadrinho que eu fiz, que a gente fez juntos. Ele fez o primeiro jogo em podcast que se tem, pelo menos, eu pesquisei Brasil e inglês também, procurei em português e inglês, não achei nada do tipo, então posso dizer... É uma experiência, que cara. É o único jogo em podcast do mundo, porque, né? Eu já penso em complicar mais se a gente fizer outro, mas eu acho Puts, eu tô com umas ideias também maluca, cara. Que... Fica aqui, se possível, Andrei, colocar no link do post o primeiro Apagão, porque o Andrei também participou do projeto. E... O Ultra Geek, tem o Ultra Geek de tarô, pra se quiser complementar esse assunto, tá lá o Ultra Geek 281, deixei salvinho aqui. Perfeito. Galera, um beijo no coração, muito obrigado. E é isso, gostaria de agradecer muitíssimo, acho que quando o bode, praise pra todos vocês.